Nada vai voltar a ser como era. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Não mesmo. A gente viu uma coisa. É inevitável. Onde quer que você esteja, tem um grupo de pessoas falando sobre Stranger Things. A mais nova temporada chegou para abalar as redes sociais e fóruns, com fotos, depoimentos e teorias. Mas será que a segunda temporada foi tão marcante quanto a primeira? O saudosismo oitentista é só para quem viveu essa época? O que faz as pessoas gostarem tanto da obra e de seus personagens? Para me ajudar com essa árdua tarefa, temos ela, do leitor cabuloso Domênica Mendes. Eu tô aqui de novo, dessa vez eu não estou invadindo a casa de ninguém, olha só, estou como convidada, que honra. Só que tem uma coisa, eu senti assim, como é que eu posso dizer, eu acho que eu fui convidada só porque eu nasci em 80, então talvez eu saiba o que é 80, já que vocês não sabem, não é mesmo? É isso, meninas? Na cara dura, eu nasci em 90, mas eu tenho uma boa experiência com os 80, meus pais aí me deram tudo que eu precisava saber. Meus pais me catequizaram nos anos 80. Exatamente. Nossa, que vida maravilhosa, não é mesmo? Eu tive fita cassete. Eu tive fita cassete, Discman e Super Nintendo. Acho que serve. Serve. É. Aprovado. Alguém quer participar aqui era o Bernard Yell, eu tenho certeza que ele tá bem triste ouvindo esse podcast nesse exato momento. Ele é a pessoa mais engraçada do mundo, porque ele vive nos anos 80. Ele tem ele tem um mullet. Nossa. É muito engraçado. Não fica triste. Vai pra não. Praia de jeans. Olha só. Eu não acho, estilo, eu não sei porque mullet saiu da moda, cara. Faz todo sentido, sabe? É seriedade na frente, toda a party está atrás, a festa está atrás. A festa está atrás. E como sempre, o cara que adoraria ter poderes psíquicos, Gabriel Bocaletti. Cara, tô aqui de novo, né? Dominei o podcast já. Isso aqui não é mais do João, isso aqui é meu, todo mundo sabe disso. E é nóis, é isso aí. É, o pessoal manda e-mail quando tem feedback. Não é feedback pra mim, que tenho todo o trabalho de editar. É pro Gabriel. Óbvio. Enquanto comi um waffle na minha frente, Wagner Ribas. Privet, ouvintes. Estamos aqui de volta pra que falar isso, tá comemorando ouvintes. A Revolução Russa? É, claro, a Revolução Russa. Ô, louco. Meu Deus, desde quando? Desde os anos 80. Então, gente, chegou aí Stranger Things, chegou abalando, como eu havia dito, e assisti mais rápido do que um raio. Não deu, cara, é muito bom. 3 dias assisti tudo. Isso que eu pausei, dei umas paradinhas. Eu também assisti no final de semana de estreia, sentamos eu e o namorado na frente da televisão e falamos, vamos lá, não é? E aí foi sábado e domingo, só vendo esse negócio. Chegou uma hora assim que a gente fazia umas pausas, tipo, sei lá, vamos ficar de ponta cabeça, sabe, pra oxigenar o cérebro. Mas, sabe, vamos, sei lá, beber água, fazer xixi e tal, né, é importante. Mas deu pra matar todos os episódios no final de semana mesmo. É, eles são bem organizadinhos, né? Então vai rapidinho. A primeira temporada também foi assim. Então é legal. Pra quem tá com pouco tempo, compensa maratonar. A série é muito bem estruturada. Eles não perdem tempo. Eu gostei bastante disso. Inclusive, a Netflix divulgou uns dados. E, se eu não me engano, acho que foram 300 mil pessoas que assistiram a série inteira nas primeiras 24 horas do lançamento, cara. Gente, é incrível. É muita gente desocupada numa sexta-feira. É muita gente maratonando, cara. Sim. Sim. Mas também a espera pela série tava bem grande, assim. O marketing pra ela já tava vindo bem de antes. E todo mundo sabe que ano passado ela foi a sensação, né? Ela veio, assim, meio quietinha. Mas quando pegou, todo mundo assistiu. Ah, cara, é uma série muito boa. Faz tempo que a gente não vê nada relevante tocar nesse assunto, que é um assunto bem carente, cara. Porque qual eu acho essa coisa. Que é carente, peraí. A gente tá falando anos 80, de Stranger Things, anos 80. Qual o assunto? Nossa. Eu vou dizer anos 80. Porque assim, não é a nossa realidade, mas foi uma época interessante, e principalmente pra maneira com que eles abordavam a ficção científica. E hoje em dia a gente tá muito diferente, né, cara? Hoje é, sei lá, ficção científica de hoje em dia é... Interstellar, sabe? Umas coisas muito, muito diferentes. Falta aquele monstrinho com aquelas crianças. Falta aquele Goonies, sabe? Isso. Falta aquele Goonies. Então, sei lá, eu acho que Stranger Things pegou bem num ponto... Sabe, é legal porque assim, ao mesmo tempo que eu gosto muito da série, eu converso da série com meu pai. Então, é uma coisa que tá ligando bastante as gerações. Sim. É que o interessante, na verdade, de Stranger Things, que eu acho que contribuiu bastante pra esse estrondo que foi ano passado, não é só o fator anos 80, é que a gente tá vivendo uma geração cheia de nostalgia, entendeu? Por exemplo, uhum. você tem, sei lá, Fuller House. Não sei se vocês têm ideia do que é, por exemplo, pra mim assistir Fuller House e ver, sei lá, aquelas crianças que eu via no SBT, sabe? Quando pegava SBT, uhum. claro, né? Porque SBT era tenso. E aí, poder ver elas crianças lá com seus 12 anos e vê-las agora, sei lá, adultas com 30 ou 40 anos. Então, uhum. esse fator nostalgia que tá acontecendo com tudo, né? Com videogame, com reboot de filme, com remake, com tudo. Cara, eles juntaram o melhor de todos os mundos, né? Que é a fórmula da amizade dos anos 80, a música boa, o suspense, a ficção científica e a galera dos excluídos, né? Porque são os também. Nerds da RPG, sabe? É. São super legal. Hoje é legal você jogar RPG. Hoje é legal você, sei lá, usar aparelho e prestar atenção na aula. Mas assim, no mundo real, ali nos anos 90, isso não era legal não, sabe? Isso machucava, né? Sim. E aí, agora a gente vai falar, tá vendo como a gente é legal? Há uns 30 anos, vocês foram chatos, entendeu? Eles são otários. É, e eles Sim, têm o Justin, certo. Né? Então, aí fica difícil, né? É muita pouca que se junta. É, hoje é muito cool ser nerd, né? Todo mundo, agora se pesquisar nerd no iTunes, tem 40 podcasts com nerd. Ah, isso é ruim. É. É porque isso não é nerd, né? Na verdade, nerd é aquela pessoa que é especialista em alguma coisa. O fato de você, sei lá, gostar de quadrinhos não quer dizer que você é nerd, entendeu? A não ser que você realmente entenda de quadrinhos, aí você é. É, você gostar de cultura pop não significa muita coisa, né? Pra palavra nerd, cara. Só significa que você tá gostando. Exatamente, tá gostando. Você tá gostando do que é trending, do que tá. Do que tá vendendo agora. Do que tá vendendo, exatamente, cara. É, e aí você não é, na verdade, é o que a gente separa como, sei lá, como nerd e geek, né? Que eram duas ofensas, e agora são dois termos super legais, graças, sei lá, na Comic Con. Quem não quer ir na Comic Con e se declarar como nerd ou geek? Todos nós queremos. Todos nós só queremos. Só que assim, nerd de verdade é aquele cara que, ou aquela menina que é especialista em qualquer área do conhecimento, sei lá. Você entende de, sei lá... de moda, e aí você, sei lá, é super bom em fazer uma maquiagem, entender todos os componentes pro lápis pegar legal no olho. Cara, você é uma nerd disso, entendeu? Mas uhum. você vende isso de uma uhum. forma legal, porque hoje aceita. Se fosse uns 20 anos atrás, todo mundo, ai, que tonteira, né? Por que tá perdendo tempo com isso? Aí sim, você gostar sim. de cultura pop, você já tá fazendo uma miscelândia e você é geek. Mas não é todo mundo também que é geek, né, gente? Sei lá, você ia assistir Thor, não quer dizer que você gosta não, disso. Não. Quer dizer que você gosta de ir no cinema ou que você pegou um blockbuster. São coisas exatamente. Diferentes. Sim, até porque exatamente. É exatamente isso que eu queria comentar. Que a gente chegou onde a cultura nerd agora é blockbuster. Então, não tem muito assim, nossa, eu sou nerd porque eu fui ver Star Wars no cinema. A gente não tá em... Sabe, você não foi assistir o primeiro Star Wars. Você tá vendo Star Wars, tá na Disney, cara. Tá, sabe? Você tá na Disney? Não, quer dizer que Star Wars tá sendo feito pela Disney. Então é um negócio super popular hoje em dia, não é aquele. Você foi assistir Star Wars, excluída. Não fez mais do que sua obrigação, sabe? Não fez mais sua obrigação, babaca. Né? Exatamente. É, tipo isso. Mas não é menosprezar também quem tá conhecendo a cultura agora, não, não claro tem nada não, disso, claro tá? Não. Por favor, se dá a impressão que é isso, desfaz essa imagem. Por favor. É, se der impressão também, pop, só né? manda e-mail pra Domênica. Só isso. Não, não vem incomodar, por favor. Pode mandar, foi ela que gente. Falou, foi ela que falou. Eu lavo minhas pode mãos. Pode mandar, não tem problema não. Eu vou responder a todos eles, mas é por isso que é difícil, né? É, quando, sei lá, é que vocês pegaram essa geração que é legal. Você gostar do, entre aspas, o que é diferente. Mas essas coisas, elas sim. não são mais diferentes, entendeu? Uhum. Não é como, sei então, lá... Então, na verdade, o quão é legal gostar de coisas diferentes, sendo que o que a gente gosta não é mais diferente, entendeu? Eu costumo pensar isso. Que mágico. Será que é isso mesmo, sabe? Século até, na verdade, eu cresci ainda meio pegando essa época de que eu era o otário da escola. Hoje em dia eu não sou mais. Até porque eu não vou na escola, né? Principalmente porque eu não vou na escola mesmo, senão eu continuaria sendo um otário. Mas assim, é um pouco diferente as épocas, né? O como é visto o conteúdo. E eu acho que sim, não é só isso. Sim, Stranger Things tem disso, né? Tem. Porque ele foi feito, ele foi muito baseado, totalmente baseado na cultura dos anos 80. E a molecada de hoje em dia gostou muito disso. Tu sim, vê sim. O pessoal, tipo nós aqui, crianção, assistindo ali e gostando e comentando, fazendo podcast sobre isso. Isso exatamente. É muito legal, né, cara? Sim. Vocês costumam ler ou ver as obras adaptadas do Stephen King? Cara, eu já digo que tentei ler Stephen King, não dá, cara, não dá. É muito é muito industrial o livro dele, assim. Não sei se você consegue entender o que eu tô dizendo. mais ou menos. Você tá querendo dizer que ele tem, parece que ele tem uma fórmula, é isso? Seria algo isso, assim? Isso, isso. Eu acho que ele escreve tanto que ele se prende a algo que muitas vezes não é legal. E às vezes, sabe, eu já peguei mais de um livro dele pra ler e sempre que eu leio o começo, assim, os primeiros capítulos, pra mim parece a mesma coisa. Não, não curto. Sim, é, esse, entre aspas, alguma coisa é o estilo do King, né? Que seria o estilo do escritor. E de fato é isso mesmo. O cara tem, sei lá, 70 livros e eles têm que seguir uma fórmula que o público dele gosta, né? Uhum. Claro. Mas eu perguntei... Depois de 70 livros é difícil você começar a variar. É, ser super criativo, né? Tipo, é, ok, difícil. Vou reinventar a roda agora, não tem como, né? Só que assim, eu perguntei porque o Stranger Things, ele bebe muito do Stephen King, entendeu? Sim, sim. Muito, mas assim, descarado, assim. Até ele disse, no, quando saiu a primeira temporada, achei super interessante, que ele falou assim, pô, o Stranger Things é a minha melhor obra adaptada que eu nunca escrevi, sabe? Eu, é isso, né? Porque tem a amizade, tem, sei lá, um problemão que é um monstro, e aquelas crianças, elas estão sozinhas. Tem algum adulto que tá ali por elas, mas não tá por elas exatamente, né? Eles fazem tudo sozinhos, os adultos estão no próprio mundo. E aí, olha o quanto isso é legal, porque é uma fórmula simples e que faz parte da nossa vida, né? Todo mundo tem um amigo importante, ou tem seus próprios medos, ou seus próprios, sei lá, Demogorgons, por exemplo, entendeu? Não aqueles, se quase, você mas... pegar pra, assim, ah, vou fazer aqui a estrutura, o esqueleto de Stranger Things, dá pra comparar, por exemplo, muito fácil com It, ou qualquer outro filme de baseado Sim. em obra do Stephen King. É, é muito bacana isso, realmente. É bem louco. Funciona. Funciona tão bem que tô fazendo isso há 30 anos, né? E a gente tá olhando falando, manda mais. E a gente não para de assistir, exatamente. Não. É, não é muito legal que se criou muito essa cultura de nostalgia aos anos 80, muito moleque novo que gosta dos anos 80 e tudo. E meio que faltava um novo filme, uma nova série que trouxesse esses elementos dos anos 80 e condensasse tudo isso, jogasse num liquidificador e fizesse uma obra. E o pessoal diz muito, assim, eu já vi notícias tal, que o algoritmo Netflix, e quem fez isso foi o algoritmo Netflix. E é meio engraçado, parece que a Skynet... A Skynet que fez, né? A Skynet que fez essa série acontecer. Mas os Duff Brothers, que são os criadores, eles já tinham essa ideia. Eles tinham essa ideia, o Montauk, né? Que é o projeto Montauk, eles basearam em muitas coisas históricas da Guerra Fria, que também tem muitos desses elementos... Tem muita referência à Guerra Fria no próprio Stranger Things, essa coisa de governo, de algo secreto. Sim, sim, sim. Como eles fizeram isso e condensaram, um público muito grande vai assistir. De pessoas mais velhas até pessoas mais novas. Porque, por exemplo, quem nunca assistiu Curtindo a Vida Doidado, o Clube dos Cinco, e não ficou, caraca, isso é muito bom. Mas se você fosse ir no cinema e olhasse assim, quais filmes estão em cartaz, você não encontrava nada parecido. E a Netflix conseguiu fazer isso e acertou em cheio, né? Na verdade, eu, pelo menos em questão de cinema, eu tô vendo a mídia, tipo, completamente saturada em blockbuster, cara. Tá até, assim, é até triste, porque tem coisa que tem um potencial tão bom transformado em um blockbuster tão repetitivo, sabe? É complicado. Ah, cara, é que eu não sei, né? É que a gente vai descambar pra uma outra discussão, porque assim, blockbusters são legais e é ele que movimenta, são eles que movimentam a indústria de Hollywood, porque Hollywood é uma indústria. As pessoas vivem daquilo, então tem que lucrar, né? Sim, não sim. existe nenhum problema com blockbuster. Eu não, acho que eu na não tô verdade... Completamente, eu não reclamo de nada, sabe? Eu acho que blockbuster tá aí, eu assisto muito blockbuster, mas o que eu quero dizer é que assim, tem hora que parece que você sente falta, é a única coisa que você vê, sabe? Falta sim. um pouco de variedade. É porque, na verdade, existe um acordo com as distribuidoras de cinema que os filmes eles têm que chegar com alguns quilômetros de raio. Então, por exemplo, sei lá, você tem um filme estilo... Esse não é blockbuster, mas, por exemplo, A Chegada. A Chegada foi um filme que demorou muito tempo pra chegar aqui onde eu moro, porque ele tava passando na capital e o estúdio, a distribuidora, não liberava pra passar em qualquer outra cidade no redor de 400 quilômetros. Ah, é? Assim, assim, entre aspas e perdão da palavra, porque eu não sei se pode falar a palavra, mas puta que pariu, quantas cidades existem 400 quilômetros de distância de raio? Você entendeu? Pô, o negócio Sim. chegou aqui 4 meses depois. E aí Caraca. Eu, sabe, pô, então assim, tem essas regras de cinema que a maior parte das pessoas não conhecem, né, de distribuição e tudo mais. É por não faz ideia. Entendeu? Então assim, as coisas não chegam. Chega o quê? A distribuidora maior pega, sei lá, um blockbuster, um Vingadores, um Mulher Maravilha, um Thor, que agora tá em alta, esse tipo de filme, né, de super-herói. Muito, distribui pra raios menores. Então, se você tem 5 cinemas na cidade, pelo menos 4 deles estão passando. E detalhe, sim, às vezes eles exigem sala exclusiva. Então, você pega um cinema de uma cidade pequena que tem 2 salas, uma é dedicada só pra esse filme. E aí você quebra o cinema pequeno. Entendeu? Então, tem essa parte da indústria que acaba dificultando. Eu acho que aqui... Se bem que assim, quem não gostar de blockbuster aí briga com o Gabriel, tá? Manda e-mail pra ele. Mas assim, a discussão, na verdade, é o quê? Eu entendi o seu ponto. É não ter aquela coisa que foge da fórmula Hollywood que faz sucesso, sim, e a pipoca. Sim. Né? Exatamente. Que dá, assim, esse prazer gostoso da gente pensar em outras coisas. Hoje, pra gente... A gente sabe que Stranger Things, ele conversa ali, entre aspas, com relação à Guerra Fria, porque, teoricamente, a Eleven, ela é considerada, né, por algumas pessoas como um projeto russo e tarará. Sim, hoje, sim, pra gente, a gente olha e fala, nossa, que legal, tomara que seja mesmo, e tomara que apareça um urso na neve, sabe, sei lá, alguma coisa assim. Mas, cara... em cima. É, sabe, sei lá, pega isso e coloca assim, ah, a Eleven talvez seja coreana. Cara, o negócio ficou assustador, entendeu? Esses caras têm arma nuclear. Né? Sim, então, sim, pra sim. gente, tá assim, numa coisa gostosinha e segura, né? E é isso que é legal. É. Então, você tem que... Ele puxa, assim, pra você pensar, mas ele não te joga pro terror. Eu tenho certeza que, sei lá, se a gente pegar um... Sei lá, os nossos pais ou os nossos avós e pedir pra eles assistirem e eles ainda tiverem um pouco daquela vivacidade do que foi a Guerra Fria, eles vão olhar e vão ficar morrendo de medo daquela menina, entendeu? Vai ser outra coisa. Vão achar muito sinistro, né? É outra leitura. Mas o que é gostoso é justamente essa fórmula que beira nessas coisas, mas não é sobre isso, né? É uma série sobre, sei lá, sobre amizade, e aí tem tudo em volta disso, e funciona bem, porque é uma ideia simples. É um grupo de amigos tentando fazer algo por um deles que precisa de ajuda. É só isso. E os melhores filmes dos anos 80 são isso, né? Curtindo a Vida Doidada é isso, os Goonies é isso, todos os filmes bons de verdade são isso. Então funciona muito bem. Mas o que vocês acharam da evolução dos personagens? A gente, eu acho, pode pegar a principal. Não sei se é a principal, mas a que mexe mais com nossos corações, pelo menos com o meu, é a Eleven. Sim. Da primeira pra segunda temporada. Pode falar, Wagner. Cara, eu não curti muito no momento... Já pode dar spoiler? Pode, né? Já pode. Eu não curti muito naquele momento que... Eu até na primeira temporada teve aquele suspense pra gente saber, ah, será que ela tá viva ou não? O que aconteceu com ela? A gente descobriu, ela tá viva e tá vivendo com o xerife. Eu não curti o momento que mudou o cenário, que foi pra cidade. Eu achei que mudou muito, assim, o clima da série. Só que eu andei conversando com o João já e ele falou que, ah, eles fizeram isso pra incorporar novos personagens ali, aquela irmã dela, que Kelly. É Kelly, que pra uma próxima temporada, uma série só dela. Sim, eu entendo isso, mas eu não curti esse cenário dela dela ter ido pra cidade. Porque eu entendo também por quê. A resposta, a solução que a gente já sabia, a Eleven, cara, depois que a gente assistiu o último episódio, ela poderia fazer tudo. Ela destrói o Demogorgon, tá ligado? É, eu já falei que não concordo. Sim, cara, é muito... Aquele clima, quando ela vai pra aquela outra cidade, é muito anos 80. Aquela fumaça de bueiro saindo, bateu aquela nostalgia de, sabe, Taxi Driver e esses outros filmes. Então, além de ser uma homenagem aos anos 80, porque... Hawkins, aquela cidade, não conseguia passar tudo que a nostalgia nos 80. E quando ela vai pra esse lugar mais urbano, eu consigo ver essa nostalgia. Além de que isso dá um cliffhanger pra próximas aventuras. Na cena final que ela olha pra Eleven, tá muito na cara que ela vai voltar. E que ela vai voltar, na minha opinião, como uma vilã. Apesar de muita gente achar que ela vai voltar como uma heroína e tudo. Eu acho que vilã. Se bem que ela não é muito heroína, né, também nessa temporada, né? Ela enfia a Eleven numas enrascadas, meu irmão, que eu vou te contar, hein? Pois é. Sabe? Ah, é por um motivo nobre. Assim. Né? Os nazistas também achavam que eles estavam certos, sabe? É, eu acho que é um motivo nobre muito distorcido, sabe? Aquele famoso, os fins justificam os meios. É, maquiavélico. Sim. É, também vou ter que, sabe, fico com um pé atrás com questão dela aí. Eu gostei da evolução da Eleven, no geral, cara. Tipo, eu não tenho muito o que dizer. Eu acho que foi uma jornada dela, tipo, se descobrindo no mundo, tá ligado? Porque ela primeiro, ela precisava se libertar. E a partir do momento que ela tem a liberdade dela, ela tem que ver como é que ela vai evoluir, como é que ela vai encarar isso. Eu acho que isso foi uma jornada bem curta, na verdade, mas uma jornada que resumiu bem o que, que ela passou e como que ela até colocou é a cabeça. Porque não dá pra ser uma jornada muito longa, porque ela tá na fase de mudança de criança pra adolescente. Ah, então sim, essa sim, sim. fase é uma fase curta, apesar de uma fase complexa. Principalmente aquela virada de jogo mais drástica, assim. Sim, tanto sim. que a gente consegue ver já vários traços da adolescência dela com o Hopper. Lá na sim, cabana, dela sim. se descontrolando e chorando. E jogando livro nele. Cara, por um momento eu achei que ela ia matar ele. Eu lembrei muito de Big Mouth nesse momento. Sabe aquela hora lá? Você vai chamar sua mãe pelo nome dela e vai rir das lágrimas. Lana Del Rey. Cara, e eu vi Lana. Cara, eu senti a ligação, entendeu? Falei, mano, é exatamente assim. Ai, o despertar dos hormônios. Quem nunca, despertar, não é mesmo? Quem nunca. Mas assim, a Eleven, a única coisa que me deixou um pouco chateada, assim, com como ela foi trabalhada na segunda temporada, é que o jeito que acaba a primeira, a gente sabe que ela é muito forte e que ela destruiu o Demogorgon. Mas uhum. até então, a gente não sabia o que tinha acontecido com ela, né? Se ela, sim. por exemplo, sei lá, se ela se fundiu ao Demogorgon de alguma forma. Se ela era um perigo para as outras crianças a partir de agora. Ficou aquela coisa nebulosa que ninguém sabia o que era. E aí, de repente, a explicação que eles deram, eu achei tão... sabe? Foi bem rápida, né? Eu estou aqui no mundo invertido. Oh, uma geleia. Parece o Alien. Vou atravessar essa merda gosmenta. Aí eu... que nojo. Sabe, continua sendo nojento, gente. Continua. Aí ela vai eu lá... Eu também pensei uma coisa. Né, sai como se fosse, sei lá, um nascimento de um predador muito louco. É do predador, exato. E aí, sabe, na boa, né? Com tanta coisa pra referenciar, vai referenciar essa merda. Aí, sai... Olha da parte... isso! Predador não, não é o predador bom. É uma merda. Tô falando a parte nojenta. Eu sou menininha. Não, essa é uma boa referência. Ela realmente ela matou ela o Demogorgon. Forjou a própria morte pros federais lá, pra CIA, não sei quem que era, pra encher o saco dela, e ela nasceu, pô, a liberdade sim. dela tá ali. Sim, na verdade, essa passagem que ela faz pela parede, né, que tem essa parte gosmenta aí, é um nascimento de verdade, uhum, né, sim, como se a seta sim. falando assim, estou pegando essa menina e estou dando-a pra você nascendo agora, a sociedade se vira aí. Mas eu achei tão rápido, e eu achei tão assim, foi muito fácil. Né? E aí, sim. na verdade, na fácil segunda foi, temporada. Assim, fácil dentro daquele contexto, né? Porque não, se ela abriu sim. a porta, entendi. Muita realmente, coisa acontece. Realmente não foi muita. Não foi muita coisa. Foi tipo um negócio bem. Sabe, ela bem olhou pro olho, lado assim, e tava lá a passagem. Passagem. Sabe? Ela saiu correndo, sabe-se lá do quê? Porque aí depois. Eu imagino que seja o devorador de mentes, mas eu não tenho certeza, né? Enfim. Ela tá fugindo de alguma coisa que ela já destruiu e ela nasce, beleza. E aí tem essa parte realmente que eu acho que tem a irmã dela, que parece bem solto e é porque de fato é. Tanto que assim, a gente não comentou, mas se não me engano, uma das primeiras cenas do começo da segunda temporada é com essa irmã dela, né? A Eight. Sim, e eu sim. acho que isso é só pra gente ter uma ideia que assim, ela é Eleven porque existiram realmente 10 pessoas antes dela. Sim, entendeu? Sim. Não é uma coisa aleatória, essas pessoas a gente estão jogou vivas. Isso aqui sem planejar nada, né? Assim, não, essas pessoas estão vivas, essas crianças estão pelo mundo, entendeu? Se elas se encontrarem, uhum. pode virar um grande problema. No e final das contas, Stranger né? Things é uma série sobre X-Men, né? Eles são todos X-Men. E o Justin, ele tem o poder do pudim fofinho, só se for, né? Ele tem o sorriso mais encantador, né? Tipo, é isso, ele não tem dente. Como resistir àquele sorriso, não é mesmo? Essas pérolas. Mas eu não gostei muito do plot da Eleven, não. E depois eu acho que eles perderam completamente a mão quando eles colocam ela com essa rivalidade feminina com a Max, que não tem a menor lógica, sabe? Tipo, essa menina tem 13 anos de idade, dá licença, né? Então não, né? E aí eu olhei e falei, ai gente, por que vocês estão fazendo esse erro grotesco? Não precisa, sabe? Mas enfim, né, tudo isso era só pra ela ter um plot próprio, a gente entender a origem dela, saber que a mãe dela tava viva mesmo, entender tudo que aconteceu, toda a maldade. A gente já tinha entendido, mas enfim, vamos mostrar, né? Então eu acho que ficou meio descuidada a Eleven nessa temporada, assim. Eu acho que ela teve menos espaço de tela, inclusive, né? Ela quase não aparece. Ah, sim, isso sim, isso sim. Acho que inclusive pra manter um pouco. Pra manter um pouco suspense. Não, não necessariamente, tipo assim, porque a gente já sabia que fim levou, né? Depois da primeira temporada. A gente já tinha a resposta que ela tava viva. Mas acho pra, mais pra manter o suspense de como ela ia voltar a estar no grupo, sabe? É só pra segurar como ela volta pro grupo, só sim, isso. Sim, exatamente. É, basicamente ela ficou na cabana um tempão, daí foi lá na cidade e depois ela foi e salvou todo mundo. Ela chegou no finalzinho e salvou todo mundo. Basicamente. Exatamente, porque bastante, ela é heroína. Eu gostei bastante da parte dela ter sido confinada. Não confinada, né? Porque não foi um negócio assim maldoso. Mas ela basicamente ficou confinada sim pelo Hopper. Porque. Sim. Aquele detalhe que eu, tipo assim, eu não tinha feito nenhum tipo de ligação. É, mas na primeira temporada, falam, né, que o Hopper perdeu a filha dele quando ela era novinha. E é como se o Hopper tivesse encontrado uma substituta e tivesse um medo incrível de perder ela. Eu acho isso bem bacana, porque ele acabou muito deixando bacana. O medo dominar e acabou privando a garota de ter vida, né, basicamente. É, ele tava protegendo ela, né? E aí, eu não sei vocês, mas aí é uma pergunta... Spoilers é liberado aqui, né? Liberado. Ah, então tá. Porque eu já falei um monte de coisa, mas agora eu vou fazer uma pergunta bem... agora eu vou... em determinado momento, quando o Will começa a ter aquelas viagens que a gente já sabe que ele tem, porque acaba a primeira temporada assim, né? Com ele tendo acesso ao mundo invertido. Exato. E aí, a gente descobre que o Hopper e a mãe dele levam ele pra um médico pra ele ser examinado. Aham. Até então, a gente... Acho que eu sei o que você vai falar. A gente sabe que o Hopper sabe das coisas, mas a gente, eu assim, eu não sabia que a mãe dele também sabia. Uhum. E aí eu parei por um momento e pensei, olha só o que ele tá fazendo com a Eleven. Olha só o que agora esse filho da mãe está fazendo com o Will. Ele está enganando o Will e a mãe do Will. Por que que ele está fazendo isso? Do lado de quem que ele está? Sabe, rolou essa coisa assim. E aí eu não sei se vocês sentiram isso assim no início, porque depois que mostra que ela sabe também, né, que ela tá levando o Will pro, de fato, laboratório e que ele tá sendo examinado por aqueles médicos, beleza, né, então a gente sabe que ela tá ciente. Mas antes disso, vocês já tinham essa certeza, assim, do lado bom do Hopper ou não? Não, eu realmente fiquei com uma pulga atrás da orelha achando que ele era algum tipo de espião. Mas depois que ele tava lá com a Eleven, eu fiquei, cara, será que ele tá traindo os dois lados? E foi uma coisa muito assim, que depois se explicou. Mas uma coisa que eu acho legal do Hopper, ele na verdade é um dos meus personagens preferidos. Eu acho que nível de atuação não tem muito o que discutir, assim. Claro, as crianças são muito boas. Uhum. Mas ele é muito bom. Sim. Eu acho ele excepcional. E eu acho que ele não caiu nesse clichê, apesar de referenciar os anos 80, voltando. Ele... Não ficou no clichê do policial barrigudo que, ah, não acredito nessas malditas crianças. Uhum, essas uhum. crianças não sabem de nada. Que nunca vê nada. É, as crianças vão lá falar pra ele, ah, verdade, eu vi também o monstro, vamos pegar esses monstros. Eu acho que o personagem dele é um dos personagens mais interessantes. Também que ele acho. Tem. Ele meio que conecta todos os personagens, a Joyce, as crianças, o governo. E assim, ele é um personagem que dá pra explorar mais. A chegar ao nível de... Eu imagino ele contracenando com o detetive maluco lá da Stolichnaya. Tá? Sim, sim, fica bacana. Os dois juntos ia ficar muito bacana, porque um é loucão conspiracionista e o outro é o cético policial. E... É, assim, temos um arquivo X aqui, né? Mulder Scully. Ó, mais referências. Olha, é um amontoado de referência. Cara, eu não tive... esse pé atrás com o Hopper, porque a convicção que ele me mostrou na primeira temporada já foi o suficiente pra eu comprar, sabe? Não, beleza, você realmente tá do lado certo, é isso aí, faz o que você acha que tá certo, que você não tá indo pro lado errado, não. Então, desde o começo eu já achava que, sabe, que ele tava fazendo a coisa certa. Sim, sim, basicamente, que é do bem. E o fim da primeira temporada deixou essa coisa meio aberta, assim, porque o governo pegou ele e fala, ó, cala a boca, não pode falar sobre nada disso que aconteceu, e ele aceita numa boa. Mas ele simplesmente foi esperto. Ele não quis lutar contra alguém que ele não podia vencer daquele modo. Sim, sim, exatamente. Do que adiantava ele se bancar o herói ali? Ah, não, vou ser contra vocês e morrer. Ele é que ele tava morrendo assim, que nem o tio do hambúrguer lá. Não, se os caras conseguiram encobrir tudo aquilo, o que era matar um policial, sabe? Tipo, ele realmente foi esperto em não comprar uma briga que ele não podia ganhar. Que ele não podia vencer. Ah, mas isso é uma força muito grande do personagem, né? E aí é difícil a gente ver personagens assim. Se bem que assim, por mais que a gente esteja falando isso, a hora que a gente analisa que a polícia não é um órgão seguro que ele possa falar a verdade, ele é um subversivo da sociedade. Você entendeu? Ele tá ao modo dele, aonde ele está colocado, sendo um rebelde. Sim. E é isso que é legal, né? Sobre isso. É, sim. É bem legal. É, várias séries mostram essa subversão da polícia para o bem, assim. Tipo, tô quebrando a lei, mas estou fazendo, de certo modo, o bem. Uhum. É, eu posso citar aqui Tropa de Elite, em que os policiais são corruptos para não ter guerra na favela. Posso citar o próprio Narcos, que também os policiais se juntam com os traficantes para não ter guerra. Não tô dizendo que o motivo é nobre, mas existe esse motivo que acaba acontecendo de um jeito ou de outro. Ou é pelo dinheiro, ou pelo bem. Uma que também mostra muito isso, não sei se vocês já viram, é Sons of Anarchy, que é uma série de motoqueiros. E nossa, que tem um adoro. Personagem que tem o policial, eu não esqueci o nome dele, o velhinho. Então, basicamente o que acontece com ele é que ele é um policial corrupto, ele ganha dinheiro da gangue de motoqueiros, mas de certo modo ele deixa a paz, ele faz com que tenha paz na cidade. Que ele recebendo propina e livrando os bandidos da cadeia, os bandidos não fazem guerra entre eles. Então é muito interessante como essa linha tênue entre... Ah, estou fazendo bem, sou um corrupto, entende? Eu acho muito interessante isso e eles arranham isso. É, corrupção na polícia é um tema muito recorrente, principalmente em série, assim, né, cara? Nossa, se a gente for citar a série com esse tipo de coisa, a gente não vai parar aqui. Até, assim, umas séries um pouco mais infantis, talvez, tipo... Não infantis, mas assim... Eu não sei dar um tema, bobas. Mas... É, um pouco mais boba, sei lá, tipo, série de super-herói Gotham tem, sabe, Gotham e Demolidor, que é os dois exemplos que eu ia dar, eles são lotados de corrupção da polícia, etc. Não é infantil, mas não é uma série, sabe, realista, tipo Sons of Anarchy. Mas assim, é um tema, não vou dizer saturado, mas um tema muito recorrente, porque realmente é um tema muito, como posso dizer... Interessante? Não é interessante, mas impactante. Sim. Principalmente quando tem essa linha entre assim, tá, eu tô fazendo bem porque eu sou corrupto, mas eu tô, sabe assim, eu tô fazendo melhor pra cidade, mas a que ponto isso é só uma saída mais fácil pra um problema que deveria ser corrigido? É, mas eu sou um criminoso de acordo com a legislação, então. Isso também. É por muito exemplo, interessante isso. Por exemplo, tem sempre assim, além disso, tem aquela questão. Tá certo, eu tô livrando os caras da cadeia, aí a cidade fica limpa de, sei lá, briga de gangue. Mas até que ponto isso é certo, até que. Sabe, até onde eu tô errado? Porque, tô me enrolando todo pra falar isso. Mas assim, até que ponto... É difícil, eu não tinha pensado nisso antes. Achei que a gente só falar sobre Stranger Things. Isso aqui não é Stranger Things, mas tudo bem. Ah, tá, deixa eu pensar. Olha isso! Até que ponto eu tô fazendo a coisa certa em fazer a coisa errada? Tá ligado? Porque assim, e se eu pegasse pra fazer a coisa certa, mesmo com as dificuldades, mesmo com tá a cidade... Tá parecendo a letra de uma música do Criolo isso aí, mas tem aí. Mesmo com as dificuldades, sabe assim, até que ponto é certo? Deixar a cidade em paz, só que deixar os criminosos de boa, ou então lutar contra os criminosos, mesmo que isso custe alguma coisa pra cidade, sabe? É isso que eu quero dizer, fazer esse balanço. É um tema muito recorrente. Isso vai demorar muito do universo e da abordagem que você tá pegando, né? E não dá pra comparar, por exemplo, Sons of Anarchy com Stranger Things. É uma coisa completamente diferente. Mas a ideia é essa mesmo, né? Os dois estão contra aquilo pelo qual eles escolheram viver. Entre aspas, porque, na verdade, o Hopper, ele tá fazendo um bom trabalho de policial. Ele tá protegendo a cidade porque ele tá mantendo os demônios fora de lá, demônios. Mas assim, na verdade... No caso do Hopper, eu concordo com ele. Tô só, assim, exemplificando pra outras séries. Que a gente acabou entrando no assunto, eu acabei querendo comentar isso aí. Sim, mas sim, o Hopper, sim. Hopper tá certo, é isso aí, Hopper. É, mas aí, então, é por isso que eu falo que o Hopper, pra mim, ele é uma figura que me chamou atenção isso. Porque a loucura da profundidade do personagem é que ele tá fazendo certo, que a pelos função meios errados. Dele... Não, ele tá fazendo pelos meios possíveis, né? Mas assim, ele não pode contar com o que ele conhece. E aí você fica, como assim? Isso é uma coisa, gente, que só faz sentido nos anos 80. Você entendeu? De fato, assim. Conspiração, Guerra Fria. É? Espionagem. Isso só faz sentido quando a gente coloca nos anos 80. Se você for pensar hoje num policial que faz uma coisa dessa, você vai falar que ele é um grandíssimo imbecil. Né? Ou que, sei lá, que ele é corrupto, ou qualquer coisa, né? Mas com certeza ele não é alguém que você vai querer chamar pra jantar na sua casa. Tá? É. não deve ser muito seguro. Mas é. Mas vocês. Isso. Mas vocês acham que Stranger Things funcionaria em outra época, por exemplo, nos anos 2000, 2010? Vocês acham que seria a mesma coisa? Não, não. Porque o roteiro é muito bom, né? O roteiro, com algumas adaptações, ficaria assim, na sua essência ficaria a mesma coisa. Ou não? Então, assim, eu acho que assim, o roteiro é bom, mas ele tá no momento certo. Porque eu acho que é o seguinte, ele pegou um momento de nostalgia. Se isso fosse nos anos 2000, a gente ainda estaria no momento de alavancar a evolução, entendeu? A gente não tá com saudades dos anos 80 ainda. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. Eu acho que se a série existisse um pouco mais cedo, o público não ia ter aquela saudade e aquela carência desse tipo de conteúdo. A gente ainda tá no hype. Nossa, olha isso, saiu o filme do Super-Homem, do Homem-Aranha. A gente ainda tá, sabe, nessa carência daquele conteúdo dos anos 80, entendeu? A gente já tá mais focado na evolução. Cara, eu acho que funciona, porque... Mas assim, ó, em questão do roteiro funciona, porque na verdade o roteiro Stranger Things, ele não é nada original. Entendeu? Não, é o que certeza. Eu tô falando. Ele Sim. fala sobre, sei lá, sobre amizade e sobre uma mãe desesperada com um filho. Cara, desculpa, mas todas as mães que eu conheço se desesperam quando os filhos somem. Completamente. Você entendeu? Todas as amigas. Uma vez eu me perdi. Uma vez eu me perdi 10 minutos no mercado, eu cheguei na minha mãe, ela tava chorando e chamou a polícia, entendeu? Então, é, exato. Nossa. E a sua mãe não tá vivendo nos anos 80, eu acho. Tá muito, né? Então. Ou se não, sei lá, qualquer um de nós aqui se descobrisse que um amigo enfrenta um problema, a gente provavelmente moveria mundos e fundos dentro da nossa realidade pra enfrentar aquilo. E assim, quantas vezes, por exemplo, um amigo de vocês fez alguma merda e vocês chegaram de verdade e falaram assim, então mãe, então pai, na hora do jantar, né? O fulano de tal fez uma merda incrível e eu vou tentar, então, junto com meus outros amigos, salvar a vida dele. Não, a gente não fala isso pros pais, a gente vai lá e ajuda. É, exatamente. Então assim... E é por isso que o Stranger Things funciona, porque ele pega, na verdade, e ele trata de coisas simples e que é comum pra todos os humanos, né? Assim, sim. que a gente consegue aceitar socialmente. Se, assim, eu acho que existiriam problematizações que seriam trazidas, que aí, provavelmente, se eu colocasse, por exemplo, uma... Né, a ideia de um laboratório que abriu um espaço dimensional e aí trouxe um Demogorgon pra cá, aí ia ficar aquele bando de gente falando assim, ai, mas qual que era a substância que abriu o portal? Ai, mas... Sabe? Ia começar a problematizar a coisa, ou simplesmente, sei lá, que nem, da Eleven já me incomodou, né, pelo fator dela tá essa rixa com a Max, mas na verdade me incomoda hoje, porque eu sou uma mulher fruto do século XXI. Né? Uhum. Se eu visse quando eu era criança, eu ia sentir uma coisa meio tá esquisito, mas eu não ia ver o problema em si. Né? Você vê, por exemplo, o... Como é que chama aquele... O namorado da Nancy? Eu esqueci. Bob? Jonathan. Não, o da Nancy é o... Então, depende. Qual dos dois, né? O Steve. É, não. O Jonathan, ele não é o namorado dela. Ele quer ser, mas ele não é. É o Steve, então. O Steve. Que é um lindo. Isso. O Steve, na primeira temporada, todo mundo assistiu as cenas dele e pensou assim, pô, esse cara é um inútil. E aí, na segunda temporada, a gente olha... Na verdade, a partir do momento que ele salva, que ele volta, né, pra ajudar eles, na primeira temporada, ali já muda completamente o personagem, né? Pelo menos da minha que opinião. Ele entra na casa pra matar o Demogorgon. Sim, que ele volta, porque todo mundo esperava que ele fosse um babaca que fosse embora. Que era o que a série tava vendendo pra gente, né? Então ele já surpreendeu ali. E na segunda temporada, ele é aquele cara super fiel pra ela e a gente descobre que ela tá com ele há um ano sem gostar dele porque ela tava esperando o Jonathan. E ela não teve, assim, a capacidade de esperar o cara ajudar o irmão que tava desaparecido. E ela sabia disso. Então a grande idiota é ela, não é ele. Entendeu? E aí, a hora que você para pra analisar isso com o olhar do século XXI, você fica completamente perdido, entendeu? Porque você fala, meu Deus do céu, isso não faz sentido. Mas, de novo, essas coisas só fazem sentido nos anos 80. Entendeu? É, porque a gente não vai problematizar, porque parece que já é uma coisa do passado, entendeu? Uhum. Não importa exatamente, por exemplo, o que a Eleven pode fazer. A Eleven, teoricamente, pode fazer tudo. Mas ela não pode fazer tudo, porque se ela pudesse fazer tudo, ela já teria feito. Sabe, o que impede ela de fazer amizade? Será? Eu acho que não, sabe? Uhum. Mas é... Assim, a gente não precisa perguntar por quê. Porque isso, teoricamente, aconteceu há 30 anos atrás, e aí não importa muito, nananã, entendeu? E é passado. Então, coloca a gente, né, dá uma limitação pro espectador, questiona muito a, digamos assim, a ciência da série, sabe? Como se todo mundo aqui assistisse um filme acreditando de verdade que aquilo existe, sabe? Eu tenho uma preguiça também disso, né? Nem tudo precisa problematizar, gente, né? Algumas coisas sim, a gente pode questionar, mas assim, né? Menos, né? É só um trabalho artístico. Não é de verdade, é de mentira. Sabe, tá tudo bem. E a série nunca teve essa pretensão de explicar tudo também. Desde a primeira temporada, a gente consegue ver que quando eles mostram o mundo invertido, todo mundo começa a fazer teoria, porque o mundo invertido é um portal, na verdade, pro futuro, um futuro desolado em que os Demogorgons venceram. É uma Nossa. Boa teoria. Nunca ouvi essa. Na verdade, o mundo invertido é isso. E por que, que o mundo invertido tem as mesmas coisas? Ah, é porque eles conseguem copiar com o passar do tempo. Ah, mas e a casinha do Will, que foi construída tipo um mês atrás e tem no mundo invertido? As coisas se criam? E todo mundo ficou especulando. E os criadores falaram em entrevistas que, cara, o papel deles não vai... Eles não vão explicar isso. Não vão explicar. Uhum. A gente tem que aceitar. Quem aqui já jogou RPG? Eu? Eu. Todo mundo já jogou RPG. Me diz um RPG em que o mestre explica tudo. Nenhum. Isso é uma coisa que eu gosto muito, cara. Que é assim... É quando a série vai lá e fala assim... Viu? Aceita. Eu não preciso te explicar isso aqui. Isso aqui faz parte da realidade da minha série. Só aceita e aproveita, cara. É, o universo ele tem que se sustentar por si só. Isso não quer dizer que ele é perfeito. Nenhum universo é perfeito. É exatamente essa questão. Só que, por exemplo, eu vi uma interpretação... Né, na época que saiu a primeira temporada, que eu parei, eu falei, é uma grande viagem, mas faz sentido. Que eles falam assim, talvez o Stranger Things seja uma forma das crianças terem criado uma... digamos assim, uma interpretação possível pelo fato de que o Will tava sofrendo de câncer, por exemplo, terminal, e a Barbie teve câncer e ela morreu. E aí as crianças projetaram a imagem daquela doença terminal, que era algo que eles não conheciam, pra um demônio, porque ele jogava RPG. E é isso que criança faz. Criança cria Sim. imagens de coisa que ela consegue entender. Aliás, é isso que a gente faz enquanto ser humano, né? Sim. A gente não entende tudo. A gente projeta as coisas em algo que a gente consiga entender e dominar. E aí eu olhei pra aquilo e falei... Legal. Aí eu falei... Acabou com a magia da série, sabe? Falei, fudeu tudo. Eu não gosto tudo, disso, sabe? Cara. Sempre que tem uma série boa, que é um pouco viajada, o pessoal vira e fala assim... Tá em Mas coma. Mas Sheila Kane tá em coma. Sheila Kane... É, The Walking Dead, né? Tipo, não, o cara está em coma, galera. Pokémon. Favor, né? Deixa a série rolar, velho. Pra que que você vai falar que o Pikachu é fruto do coma do moleque? É um Pikachu, aceita, cara. Deixa o Pikachu soltar raio de bola. Deixa o Pikachu, cara. De graça. Exatamente. Que raiva. É isso. Mas assim, pra... Também, ao mesmo ponto, o produto ele tem que funcionar. O produto, que eu ia dizer assim, a cultura, né, da série, ou do filme, ou do desenho, do anime, que seja, ele tem que funcionar ao ponto de uma pessoa conseguir dar uma interpretação complexa dessa, sim, por sim, exemplo, que faz sentido pra ela enquanto telespectador. E a magia da coisa é essa, entendeu? Eu acho extremamente perigoso, tá? E assim, preguiçoso, qualquer explicação que fala assim... Ah, fulano de tal estava dormindo e sonhando com aquilo. Tá no sonho. Boa. Sim. Assim, nossa, vai cagar, né? Demais. E cria eu tá num sonho pra saber que você não falou isso, sabe? Espero que eu esteja sonhando quando eu leio isso. Mas sim, gente, a arte, né? O poder que o ser humano tem de criar arte é isso mesmo. Ele tem que provocar essas reflexões na gente. Mas, gente, por favor, Stranger Things, de novo, não é de verdade, entendeu? É tudo de mentira. Eu e sou... sim, nesse lugar de mentira, existem os Demogorgons, existe isso, as crianças. Sim. E não questiona. Lá existe. Se você não gosta, é só você não ir naquele mundo. Se você não gosta, tá nos vai anos ser 80, difícil, cara, você existe. Ir naquele mundo. Relaxa, difícil, você não tá nos anos 80. Tu viveu os anos 80 pra falar se não existe? E aí, como é que você sabe? Olha, eu não sei. Eu só sei que eu fiquei cagando de medo a hora que o Bob me vira pra... Ai, eu esqueço o nome da mãe do Will, mas enfim, Joyce. Pra mãe do Will... Ah, Joyce, obrigada. Ele me vira com Pensa toda a Pensa na Joyce Meyer. Obrigada. Nunca mais vou esquecer agora. Meu Deus. Mas enfim, ele olha pra Joyce e fala... Então, Joyce, amor da minha vida, o que você acha da gente sair daqui, pegar o Will que está vivendo todos esses pesadelos e nós nos mudarmos para o Maine? Stephen King. Você tá meu irmão? É muito pior. Referência entendida com sucesso, Capitão América. Cara, inclusive, não, na verdade, que as pessoas falam que o Bob, ele foi na infância, foi assombrado pelo Pennywise. Sim, mas Bob. Ele fala isso, né? Ele fala porque, isso. Porque ele, inclusive, ele fala daquela... Que ele tem medo de palhaço, episódio, né? Isso, ah, porque não, porque tinha um palhaço, né? E eu sonhei com ele vários dias, várias, quase sim, todos os e o palhaço fala. Tinha um balão vermelho. Exatamente, né? Exatamente. Então ele fala isso, de fato, e detalhe, né? Se sustenta porque o conselho que ele dá pro Will, que é de voltar a enfrentar, é o que fode o Will depois, né? E é isso que o Pennywise sim. faz. Entendeu? Sim. Então, assim, se sustenta uhum. perfeitamente. Mas a hora que ele fala, vamos pro Maine, eu juro pra ele, eu falei, não, não vai não, fica aí, sabe? Tá bom aí. Demogorgons ou Pennywise? É, Demogorgons, always, entendeu? Algo que a gente consegue derrotar. O Pennywise a gente não vai conseguir, entendeu? Mas é, eu achei bem legal, assim, né? E é mais uma referência de que os irmãos lá, os criadores, eles realmente, né, baseiam muito da obra deles nas obras do King. Aliás, são grandes nerdões, né? Demais, demais. No final, eles os são nerdões só grandes nerdões. Que eu queria falar um pouquinho desse contexto de Stranger Things num contexto diferente, não sendo dos anos 80. Eu acredito que não ficaria muito bom, porque a série tem três pilares, que são o filme Os Suspeitos, que é uma criança que desaparece misteriosamente. É aí que os irmãos Duffer, eles assistiram esse filme, eles pararam pra pensar, e se essa criança tivesse outro motivo, por que essa criança desapareceu? Se fosse um monstro, mas um monstro não, se fosse um projeto do governo. Então eles pegaram o projeto do governo, projeto MK Ultra, né, que é aquele projeto do governo que, dos Estados Unidos, que eles... teorias da conspiração que sequestravam crianças. Depois eu leio a Wikipedia aqui pra gente. Na verdade, o que eu vi é que existem documentos que provam que o MK Ultra aconteceu. E que na Guerra Fria, realmente, que não é nada assim, anos 80, eles queriam explorar essa parte da medicina, se a gente pode colocar assim, de que poderiam existir poderes psíquicos, né? E eles realmente testaram, e que eu vi é que existem provas disso. Mas o que projeto... os teóricos da conspiração dizem é que isso ainda existe hoje em dia. Que daí já parte mais pra... Aí é Arquivo X. Mais maluquice. Tem um discurso do Bill Clinton que ele pede desculpas para famílias ali de Nova York, de Montauk, ali, daquela ilha. Então, é assim mesmo. O projeto MK Ultra também é conhecido como o programa de controle mental da CIA, né, cara? Deu uma pesquisada. Uma pesquisada prévia aí, e é bem isso, cara. É tipo, encaixa perfeitamente com a história da Eleven. É exatamente o que tá acontecendo. Tem um documento da Netflix que, quando eles anunciaram a parceria deles com os irmãos Duffer, que eles iriam lançar, tá aquela sinopse do Stranger Things, só que com outro nome: Montauk. Que esse era pra ser o nome, o primeiro nome da série, só que eles trocaram. Isso é muito legal, que em vez deles fazerem um negócio assim, um terror realmente que tudo é terror, eles pegaram e misturaram, que eu acho que é genial. Eles misturaram essa coisa do terror com a amizade, o Clube dos Cinco, aquela coisa das crianças, a inocência das crianças. A gente assiste a série pela visão das crianças, então é tudo muito inocente. Sim, entende? Sim. Quando o Dustin pega ele pega aquele Demodog e começa a cuidar, a gente vê, apesar de achar que ele é um imbecil, pelo menos na minha opinião, ele foi um imbecil. Muito alguém aqui discorda? Muito bom. Ele tava pensando só nele mesmo ali, né, naquele momento. Era muito óbvio que aquilo não era uma raça nova de meu filho, velho. Muito burro. Mas ele meio que viu, já que a Domênica falou da Max, meio que ele viu aquele bichinho, um jeito dele impressionar a Max. Sim, sim. Ah, não fala mal do Justin, não. Não. Derruba ele da gravação. Não, mal. Quero mais gravar que com ele. Ele foi burro. Ah, burro não quer dizer que ele é chato. Burro não quer dizer alguma coisa. Não quer nada. Que um bicho, com uma lesma de 5 centímetros, tem força suficiente pra chacoalhar um latão de lixo, meu irmão, tem algo muito errado com essa criatura, tá ligado? Foi muito errado mesmo, né? Acho que assim, então, ele podia levar pro quarto dele, ele podia colocar no aquário. No momento que cresceu perna, é o momento que você pega o livro e esmaga, entendeu? Ele não conseguiu, né? O bicho fugiu dele, sim, né? Sim. Aliás, ele foi procurar ajuda pra um adulto. E olha só que interessante. Todas as vezes que a criança dos filmes dos anos 80, né, ou referência a isso, vai procurar ajuda do adulto, fode tudo. entendeu? Sim. Exato. Se ele não hoje tivesse dia, levado pro professor... Hoje em dia eles pegariam o celular, colocariam no Google e eles iam descobrir que eles têm câncer, entendeu? É isso que aconteceria hoje, não ia ser um adulto, ia ser a internet. Exatamente. Sim. Eles iam colocar no WikiHow. Foi bem estranho mesmo, acho que na verdade o que aconteceu ali foi que eles separaram os núcleos dos personagens, né? Então, por exemplo, a Eleven tava lá com o Hopper e ela vai em busca de quem ela é, da mãe dela, da origem uhum. dela, chega na irmã dela e volta. Beleza, fechou o arco dela. O Lucas, ele foi um personagem que ficou bastante jogado na primeira temporada, coitado. E aí, sim. quando eles pegaram a Max e trouxeram pro grupo, ele se aproximou dela. Sendo que, na verdade, no começo, quem se aproximou dela foi o Justin, uhum. né? E eles precisavam de uma separada, porque assim, cara, de novo a gente vai excluir o Lucas? Não, vamos deixar então a Max com o sim. Lucas... né? E vamos dar aqui um ET pro Dustin cuidar, porque ele é muito ET. Fofinho, né? Sei lá. Dá um ET pra ele. Ah, e o que a gente faz com o Mike? Putz, mano, ele gosta de resolver o Mike problema. Virou emo. O Mike que virou a gente faz emo. Com o Mike? Ele tá atrás da Eleven, mas a gente não consegue sustentar isso por 10 episódios. Deixa eu pensar. Já sei. Vamos arrebentar o Will de novo e vamos dar o Mike pra cuidar dele. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Então assim, sabe? É, eu não sei se isso funcionou. Na verdade, essa foi uma parte assim que me deixou um pouco decepcionada com a série, essa separação de núcleo dessa forma, né? Porque por mais que a gente goste muito de Stranger Things, tanto que a gente tá falando disso há um tempão, cara, a segunda temporada é exatamente o mesmo plot da primeira temporada. De novo o Will se mete em problema, de novo o Mike tenta ajudar, sabe? De novo o Will é sequestrado pelas forças obscuras do mundo invertido e fica totalmente submisso a ele. De novo a mãe dele tenta salvar ele, enquanto o irmão dele tenta fazer alguma coisa super importante, mas perde mó tempão por causa da Nancy. Então assim, eles não foram assim, super inovadores na história, né? Os personagens eles continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Quem mudou um pouco foi o Lucas, que agora ele se aproxima da Max, uhum. né? Então, realmente isso é inédito, porque até então, coitado, ele só sobrava. E aí ele tem que lidar com aquela arma. Ele era o babaca da primeira temporada, né? Ele que não acreditou na Eleven tudo. É, e ele era o cético, né? O cético. Sim, sim. Eu acho que eles queriam mudar visão, um pouco isso pra não ter só um personagem babaca. Na minha visão, o que acontece é o seguinte. Na primeira temporada, eles eram muito um grupo. Era tipo, não, é como se não tivessem os personagens separados, mas tinha os quatro. E daí, eles perceberam que o Will... O Mike e a Eleven, eles começaram a ter um pouco mais de destaque. E eles perceberam que, assim, o Lucas e o Dustin, eles estavam mais ali pra ser os carismáticos, sabe? Fazer umas graças aqui e ali. Sim, então, acho que eles tentaram dar um alívio cômico. Então, eles tentaram dar um pouco mais de propósito pra eles nessa temporada. Acho que essa é a diferença. Mas em questão de estrutura de plot que você falou, eu acho que se você pegar o esqueleto da série, vai ser o mesmo esqueleto até o final. Eu não sei quantas temporadas Stranger Things vai ter. Eu chuto umas 4, não sei porquê, mas eu chuto 4 temporadas. Ai, que preguiça. E eu acho que vai ser mais 2 temporadas com o mesmo esqueleto. Absolutamente a mesma coisa. Só tentando aí evoluir os personagens. É, provavelmente. É, por isso que eu tô falando, eu gosto da fórmula, tanto que eu assisti. Uhum. Mas ao mesmo tempo, cara, assim, na boa, né? Já, né? Ah, sabe? A mesma coisa, faz alguma coisa de novo, sabe? Supernatural tá aí há 13 anos e é a mesma coisa. The Walking Dead tá aí há sei lá quantos anos e a galera tá abandonando porque é a mesma coisa. Então, sei lá, esse universo ele pode ser tão amplificado, sabe? Uhum. Só, sabe, aprofunda, muda, sei lá, sabe? É, assim, eu assisti 11 temporadas de Supernatural até eu enjoar. Então, 4 de, 4 de Stranger Things, acho que eu até... Um episódio completo. Acho que eu até consigo. Não, as primeiras 4 temporadas, elas, honestamente, eu acho muito bom. Eu assistiria de novo. As 5 primeiras são ótimas, porque é o que fecha a história original, né? Ah, é verdade, tá certo, tá certo. Sim, sim, sim. É, depois da quinta dá uma desandada foda, que eu continuei assistindo só pelo, sabe, pelo carinho, pelo tipo... Take não tenho nada pra assistir, eu não tenho nada pra assistir. Eu já tô na quinta temporada, vamos ver a sexta aí. E quando eu vi, eu tava na 11ª, e era horrível já a 11ª. Tinha a irmã de Deus. Ai, meu Deus. Não, não dá. quando a série traz Deus pro papel, cara, porque ela tá muito desesperada, entendeu? E tá na hora da gente parar. É muito desespero, mas enfim. Se a gente não tomar cuidado, é isso que vai acontecer com o Stranger Things. Se bem que assim, se for uma por ano, beleza. Agora, na boa, não dá pra aguentar, sei lá, 7 temporadas de Stranger Things com 3 anos de intervalo em cada uma. Assim, pessoas nascem, pessoas morrem nesse período, entendeu? Para, gente, só libera os episódios pra galera que gosta assistir. Não, mas eu acho que vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Eu vi aqui uma notícia, eu já tinha ouvido isso antes, eu só confirmei que um produtor confirmou que vai ter 4 temporadas. Olha lá, mas eu sou muito mãe de nada. Ah, isso é muito bom. Vamos ver se eu vou acertar tudo do teu presente e seu futuro, né? Nossa senhora, mas gente, esse daí recebeu uma mensagem do além mesmo. Nossa. É, tá dando dinheiro, né? Funciona. Vamos ver como é que vai ficar agora. Eu acho que eles vão poder, por exemplo, trazer aquela irmã de novo da Eleven, como vocês sugeriram, sim, né? Pra dar mais um up pra série. O devorador de mentes ainda tá vivo e tá ali de olho em todo mundo. Gostei dele, eu achei um bom... Cara... Não vou falar um bom vilão, porque é mais uma criatura do que um vilão, mas eu gostei pra caramba dele. Ele me lembra muito aquela coisa Lovecraftiana, assim, dos livros do H.P. Lovecraft. É do Cthulhu, né? De ser um monstro cósmico que ninguém consegue entender. É, e provavelmente ele é isso mesmo, mas ao mesmo tempo... Eu quero ver, na verdade, porque assim, a gente viu que a Eleven fechou o portal agora. Sim. Né? E alguém vai ter que abrir esse portal. Sim. E aí eu quero ver se eles vão fazer uma abertura do portal igual eles abriram. Ah, sei lá, igual eles deram uma vida pra Eleven, sabe? Tipo, atim! Pumf! Abriu o portal, sabe? Sim. Veio aqui o bicho e comeu todo mundo, sabe? Não, se vai dar, né? Eles poderiam fazer a terceira temporada, na verdade, desenvolvendo isso. Mas aí ia ficar muita coisa, né? Talvez. Eu não sei. Tem coisa que fica melhor em 1h30, sabe? É. Meia hora pra abrir o portal, meia hora pra correr e meia hora pra mandar o bicho embora. Fechou. Eu acho que não dá pra gastar uma temporada inteira pra fazer o portal se abrir de novo. Sabe, eu acho que uma temporada é muita coisa. Eles poderiam vir com essa desculpa de que há outros, né, como a Eleven, e que esses outros conseguiram abrir um portal também. Ah, cara, mas eu tenho medo de virar um X-Men, isso aí, de ter 13 mutantes, nossa. Mas, sinceramente, eu acho que é muito possível eles pegarem e falar o seguinte, então... A gente só falou que essa série tem coisas estranhas. Nunca falou que tem a ver sempre necessariamente com os Demogorgons. Uhum. Então fechou isso aí, irmão da Eleven. Não, sabe, eu tenho um peso na consciência. Espero que não seja nada disso. Eu espero que eles não explorem muito essa parte, porque eu acho que vai fugir muito da premissa. Sim. Mas... Você já imaginou o quanto seria foda se o Devorador de Mentes fosse uma entidade tão poderosa, mas tão poderosa, que ela não precisa que o portal seja aberto, porque na verdade ela tava adormecida até alguém ter cutucado ela? Nossa. Ela pode também. E aí ela tá só observando e fala assim, não importa mais o que vocês fizeram, vocês já mexeram com o bicho, ele vai vir. Entendeu? Uhum. Seria uma explicação, assim... Que é perigosa, mas a gente já sabe que a Eleven tá lá disposta a lutar por isso, a gente tem as crianças, né, na realidade também dispostas a lutar por isso, a gente sabe que tem pelo menos mais 10 antes da Eleven, não sabemos se estão todos vivos, mas nós sabemos, gente, que eles existem. Com certeza, né? A próxima temporada vai juntar um pessoal, meu Deus, tenho certeza. Vai dar uma guerra civil. Eu tô ficando preocupado, velho, com certeza. Quem tem medo vai de guerra juntar fria? Umas 5 crianças, cara. Não pode virar. Eles não podem juntar isso porque são muitos núcleos. Entendeu? Eles não podem fazer isso. Pode ficar tranquilo. Você viu? E assim, o juntar ele é muito relativo. Eles trouxeram, só pra ajudar o núcleo do Lucas, eles trouxeram a Max e o Billy. Sim. Aí o Billy também é um personagem que, honestamente, né, não dá pra entender muito bem qual que é a dele. Ah. Ele é mal igual o Pica-Pau. Ele é profundo, cara, malha, fumando. Eu achei ele um completo escroto. Mas é isso que a série quer que você faça. Então, assim, eu acho que o Billy, ele assim, cumpriu a sua função perfeitamente na série. Te deixou com raiva, e a série inteira te deixou, nossa, um puto com aquele otário. Mas assim, mas no ele final, é muito bom, por quê? Por que que ele tem essa raiva? E por que que eles chegaram lá, sabe? Porque quando ele chega com a Max, que ele fala, eu não quero que você fale com ninguém, ninguém pode saber que nós estamos aqui, não faça amizades. Eu pensei, caralho, esses caras devem ser do laboratório, eles devem estar fugindo do governo, sabe? Nossa, eles são super bandidos da cidade grande. E não, ele é só um cara que os pais trouxeram eles pra cá, ele não quer ficar, e ele é um escroto com o irmão porque o pai dele é super violento. E assim... Pai, por que que você é violento? É só porque você é um babaca? ou você realmente está fugindo de um problema e isso não foi abordado agora? Não, eu acho, sabe, que o pai é só um babaca e ele criou ele teve uma cria, ele criou um moleque completamente chato, traumatizado e que, assim, não sabe... É, tá. Que é o que violência gera violência. Exatamente, que é o que é porque tá descontando mais baixo, entendeu? Leva soco do pai e bate na irmã. Eu acho que é isso. É assim, ó. Acho que é bem. Gabriel. Entre aspas, simples. Ah. Pode ser. Pode ser. É que assim, na primeira temporada, eles colocaram como babaca o Steve. E eles viram que não funcionou o Steve como babaca e eles poderiam dar mais profundidade pro Steve sem ele ser o babaca dos anos 80. Porque isso também é muito dos anos 80. O cara que joga esportes e que sim, bebe. Sempre tem o babaca. Então. E sim. Como o Steve... O cara mal igual pica-pau. E como o Steve não foi esse personagem, eles precisavam de alguém assim. E eles trouxeram o Billy. Pra também, mim faz também, todo também sentido. E você vê, na próxima temporada, eu acho que vai acontecer mais alguma coisa. Porque assim, mais alguma coisa com o Billy. Vai lá, Mandiná. Ah, isso é muito bom. Olha lá, vai. Desceu. Tô sentindo. Chico Xavier, começa a escrever. Meu Deus. Tô sentindo. Dá uma folha. Não, é assim, ó, na primeira temporada o Steve era babaca, teve sua redençãozinha ali, e todo mundo gostou, beleza, aceitou ele pro grupo e tal. O Billy, ele teve mais ou menos o mesmo destino, entendeu? Ele tava babaca no começo, quando a irmã dele enfrentou. Você vê que a parte que eu falei que ele é traumatizado pelo pai, eu acho que fica mais forte quando a irmã dele consegue, entre aspas, domar ele, fazendo exatamente o que o pai dele faz. Sim. Falando pra... Ela fala as mesmas coisas que o pai dele fala pra ele quando ele tá dando uns tapas na cara dele. Uhum. Então, assim, eu acho que ele vai voltar pra tentar, sabe assim, fechar o arco dele. Igual o Steve fechou o arco dele. Eu acho que ele vai virar do ele bem. Vai voltar... Ah, mas você acha que vai ser redenção? Ah, não. Não é redenção. A trilha sonora dele é muito tipo boa, assim... cara. Não pode perder a trilha sonora dele. É verdade, a trilha sonora dele é genial, cara. É verdade. É da hora, não, é da hora. Com anos 80 acho que ele vai voltar... é isso, mano. O cara, ele faz musculação fumando. É, isso... Isso daqui é saudável, muito saudável. Isso é muito anos 80. Isso é muito anos 80. Não, cara, é que assim, eu imagino, né, mas assim, quando eu falei assim, nossa, que foda, né, e eu fiquei olhando e falei, nossa, como você é mal, né. Nossa mauzão, cara, você é muito vida. Eu fazer isso, eu comecei a dar muita risada, porque, nossa, tipo, eu lembrei, existia uma época na TV que o médico falava que tipo, cigarro podia, sabe, melhorar seu desempenho em... anos 90, né, cara, em atividades físicas. Cara, eu falei, cara, é isso. Eu tô vendo um comercial de cigarro na minha frente. Eu quero ver o Antônio Fagundes no cavalo fumando um derby. Isso. Cadê o... aquele cowboy retardado lá? É, o carinha do Marlboro, né? Mas enfim, isso, sabe? Marlboro Man, então, Marlboro Man. No fundo, cara, eu não achei ele super forte. Eu só olhei o tempo todo que ele tava em cena, eu ficava, nossa, como você é super malvadão. Uhum. E assim, não é porque o ator é ruim, o ator é muito bom. Tanto que ele joga esse estereótipo de que ele é o malvadão, né? Que preguiça do malvadão, na cara de todo mundo. Uhum. Eu não sei se o Steve, ele foi tão perdoado assim logo de cara, porque assim, desculpa, ele ajuda o Dustin, ele ajuda o mais fofinho, você entendeu? Então assim, se ele tivesse tão bem, não ia precisar ter um Dustin do lado dele, sim, você entendeu? É que ele ficou largado quando ele ficou sem a Nancy, tipo assim... É, ele foi sacanagem. Sim, exato. O Jonathan tava com a Nancy, o Hopper tava com a Joyce, com o Will e com a Eleven, e ele tava sozinho, ele não tinha mais ninguém. Nossa. Então, os criadores da série, eles que falaram isso, eu não tô criando teorias não. Eles falaram que... Sim, tem lógica. O Dustin, como tava sozinho, e o Steve tava sozinho, juntos os dois e fez colocou fez uma os dupla. Dois juntos, né? Tanto que os dois eles só se juntaram quando... Eles só se juntaram quando o Dustin perde a lesma dele. Sim. Quando ele perde o amiguinho ET dele, né? É, só o que ET dele. Quando ele perde o capeta, né? De estimação ele até fala, dele, aparece Deus, o Steve. Você acha que eu tô com o Steve por quê? Não tem mais ninguém, ele fala lá no Ferro Velho. Ele fala isso mesmo. E na verdade, é um time que funcionou, na minha opinião, eu sabe? Porque esse tipo de coisa acontece na vida também, de vez em quando você se aproxima de pessoas, sério, meu Deus do céu, por que eu sou essa pessoa? Ah, eu não tenho ninguém, verdade. E tudo bem. Igual eu e o Wagner aqui, eu nem gosto do Wagner. O que o Wagner tá fazendo também aqui? Eu só tô aqui pra preencher espaço aqui. DR. Comprou dois microfones, tem que usar, né, cara? Não pode deixar o microfone pegando poeira, tem que chamar alguém. É verdade. Justo. O dia que o Gabriel vem aqui pra Santa Catarina, daí o Wagner vai embora pra sempre. Né? Gente, uma ameaça assim. Olha lá. Que isso? Nossa, você está malvadão. Igual o Billy, fumando derby. Você está fumando derby por um acaso? Azul, fumando cigarro pagode, tomando a Cristal, a seladinha do Brasil, né? A proibida. Gente, ai, ai. Enfim. Você tem um mullet também agora? Ah, que gostaria, cara. Só que o meu mullet ia ficar igual o do Dustin, porque meu cabelo é meio cacheado também, ia ficar aquela coisa linda, nossa, né? É, mas vamos ver, eu não sei. Eu ainda acho que o Billy e a Max, eles podem sim aprofundar a história deles, porque ficou jogado. Pode ser só algo simples, entendeu? De fato, pode ser. Eu pensei nisso também. Uhum. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, se for só simples, é simples mesmo e vamos ter que superar. Mas do jeito que foi vendido, eu falei, nossa, dá pra levar a série pra um outro lado. Agora, pode sim ser que os criadores fizeram de propósito pra ver a resposta do público, né? E poder deixar opções abertas. Porque na primeira temporada você tem o mundo inteiro. Na segunda, você já começa a avaliar a consequência pra fechar a história. Uhum. Né? Tem que ser assim. E vamos ver, né? Você começa vamos a fechar as possibilidades com os personagens principais. Então eles tentam introduzir uns personagens novos pra eles darem uma... né, uma abertura aí pra conseguir colocar a série pra algum lado diferente. É, poder ampliar o universo mesmo. Uhum. De repente a gente descobre que o pai do sei lá, o pai do Billy, na verdade, é um cara super poderoso do mal. Nossa. Que quer destruir o laboratório. Vai destruir o laboratório, sei lá, ele atrai o... Na minha opinião, lá, sabe? O pai do Billy é o canceroso do Arquivo X. Tá tudo ligado. Ah, que referência nicho, mano. Só eu peguei. Mano, eu adoro Arquivo X, velho. É muito legal Arquivo X. Falei Arquivo X umas 5 vezes já. Nossa. Gente do céu, essa mas pessoa realmente não tem mais... Nossa, ainda bem que você parou com o Supernatural, né, amigo? Porque senão você fala... Eu já vi Supernatural umas 7 vezes, tá ligado? Né? Gente do céu. Sim. Não, mas Arquivo X é muito bom de verdade. Supernatural é só enrola mesmo. E quando... Não, Supernatural é bom. Ela só não funciona pra gente porque a gente quer mais e a gente é fruto do século XXI. Só isso. É, exatamente. E tá tudo bem, sabe? A nossa geração é assim. O meu irmão de 14 anos adora Supernatural. Eu tava assistindo ontem o lançamento de uma temporada, ele lá super... Yuhu! E não sei o que, eu falando... Aham. Ah, mas eu acho que é porque também, sabe? Por causa da idade, né, cara? Com 15 anos, você vê uns bagulho que dá medo, você sente muito. Nossa, mano, ontem eu cheguei na escola, assisti Supernatural ontem, gente. No escuro, foi muito da hora. Que isso, muito lindo, louco. Sou se muito bem que mal. Não é nem isso, né? Igual ele falou pra mim, nossa, mas é muito bom e muito louco, ele faz várias teorias e tarará, tarará. E eu olhei pra cara e falei assim, então, eu concordo, mas você assistiu 12 temporadas em 2 anos. Eu assisti 12 temporadas em 12 anos, pra mim já deu, tá ligado? Uhum. É a tua não, vida inteira, também, moleque, essa porra. Sabe? Então, tipo, já foi, é. Eu falei, do dia que você nasceu, eu assisto essa merda, eu não quero mais ver, é, sabe? Tipo, já foi. Supera, sabe? Sim, parece assim. E quando o Bob né? vira é pro Will e fala pra ele enfrentar um monstro, não bateu aquela coisa assim, cara, esse aí, ele é do laboratório, ele tá infiltrado. Só pra mim que deu isso? Cara. Não. O eu, Bob não, não, porque somos o Sean Bob, é cara. Difícil duvidar dele, né, cara? Ele é o somos Sam. Somos todos Bob, eu adoro o Bob, então eu gostei muito do Bob. Sim. Eu não, assim, eu não tive medo dele ser do laboratório. Eu só olhei e falei, nossa, mas isso vai foder, tá ligado? Mas sim. Isso vai dar uma merda gigante. Mas dele ser do lado, sei lá, do mal, não. Isso eu sim, não tive eu medo. Só pensei, tanto que eu sabia quando ele falou o isso, estilo de personagem, né? Quando ele falou isso, eu falei assim, cara, você, o Bob tá dando um conselho cego que vai cagar em tudo. Sim. Só que ele vai achar que ele, sabe? A intenção é tão boa, mas ele vai fazer tanta besteira, cara. Nossa, velho. Isso, Bob Newman é super hero. E aí, no Stranger Things, criança, nós aprendemos que caso você se envolva com uma mulher casada que tem filhos que enfrentam problemas psicológicos, não dê conselhos sobre a sua vida. Você não só sabe aceita o que essa criança está passando de verdade. Coitado, entendeu? Exatamente. Então assim, ele tentou se enturmar. Ela pode estar dá possuída sorvete pelo demônio. Ah. A criança pode estar possuída pelo demônio. E isso vai ser culpa sua, entendeu? Então assim, fica quieto. Deixa a criança ser possuída pelo demônio sem culpa assim, sua. Né? Não é nem isso, assim. Se envolva com uma mulher e cuide da criança, mas não seja pai da criança, entendeu? Isso, não seja amigo. Seja o tio seja o da hora que dá dinheiro mãe, pra videogame. É isso, dá um sorvete pra videogame ele, não sei lá. Dá uma Playboy, sei lá, dá alguma coisa útil, mas não fala pra ele enfrentar o bicho. Exato, sabe? O bicho vai entrar nele, ele vai cheirar o bicho. É que eu acho vai que ele dar, achou, vai cagar tudo. Ele achou que era um sonho, alguma coisa boba, mas simplesmente era um. Claro. Um demônio cósmico. Tal. Só, né? É, tipo, ele achou que era algo normal, tipo o Pennywise, mas não era, era o Cthulhu, sabe? Como assim, né, velho? O cara veio do Maine, qualquer coisa pra ele é normal, entendeu? Sim. Tem isso também, né? Tem isso, realmente. É, vocês viram aquela teoria de que a Eleven, ela era o alter ego do Demogorgon? Sim. Sim, eu vi. E... tanto que esse seria o problema se ela destruiu ele, sim, né? Teoricamente ela se fundiu com ele. É, ou morreria junto com ele, algo do tipo. Então, isso. O Papa, é, eles falam que tá vivo, eles citam algumas vezes na segunda temporada, não sei se vocês lembram, o Papa, o Papa. Isso, o Papa. Sim. Ah, e ele... o Papa, eu falei, o que tem Papa Francisco no meu negócio? O que o Chicão tá fazendo lá? Virou uma série católica agora? O que tá acontecendo? É. Então, eu vi uma teoria de que o Devorador de Mentes é o alter ego dele. Ah, pode ser. Porque ele... dele quem? Do Papa. Do Papa, entendi. Por causa que muitas vezes ele age muito semelhante com o Papa. Tipo, ele não fala, ele é um monstro muito grande, então... é muito difícil que o papá, ele estando no meio daquelas experiências, ele não tenha tentado algo com ele mesmo e etc, entende? E ele pode ser sim esse monstro cósmico. Eu achei muito legal a teoria. Pra mim, pode ser, cara, pode ser. É, também poderia ser se... tem aquela teoria de que ela criou o Demogorgon a partir daquele momento que é daquela experiência, né? Então ela poderia ter criado o Demogorgon a imagem dele, né? Também pode ser. Meio Rick and Morty, né? Você vê... De que modo você vê o outro? Dela vê como um demônio cósmico. Ah, é muito interessante isso, poxa. Rick and Morty, episódios e teorias. Acesse. Olha o Jabá. Facebook. Jabá. Não, sobre isso, cara. Assim, eu acho que, inclusive, o papá, ele pode ser um personagem muito importante pra terceira temporada. Ele com certeza é um personagem que, tipo, sei lá, teve 10 minutos de cena nas duas temporadas até agora. Mas ele é o headmaster de tudo, sabe? Eu acho que ele pode ser muito bem explorado nas próximas temporadas. Eu espero que seja. Sim. Pode ser que a Eleven vá atrás dele pra jogar ele contra a parede, né? Eu acho, no eu sentido acho. De ser a criatura atrás do criador, sabe? Sim, sim. Porque, apesar disso tudo, ela ainda olhava com um pouco de carinho pra ele. Pelo menos quando ela tava dentro do laboratório. É. Assim, nos flashbacks, porque assim, apesar dela sofrer bastante no laboratório, o papá era a única coisa que ela tinha perto de ter de família, pelo menos naquela sim. época. Então ela ainda, sabe, olhava com carinho sim. em algumas partes. Então, sei lá, então, é a nossa eterna busca, né, enquanto ser humano, pelo nosso criador, por Deus e tarará. Uhum. E aí é, sei lá, é o Frankenstein, né? Frankenstein não, porque o Frankenstein é o Victor. É o doutor. Mas é... é o Frankenstein. É a criatura em busca do Frankenstein, né? E o Frankenstein fugindo dele, sabe? É a velha busca da ficção científica em si. É porque... né? Que é a criatura buscando o criador, falando... que cagada foi essa que você fez ao me criar? Que toda criança quer ter um pai. Por que todo esse jeito? E ela viu nele. Sim, a única pessoa que tava ali era ele. E mesmo ele sendo abusivo, era o papa dela, entende? Não tinha muito o que fazer. É que assim, aí eu já acho que na verdade. Olha eu problematizando. Eu acho que é o oposto, na verdade. Não é que toda criança quer ter um pai. Toda criança que é educada pra ter um pai, procura esse pai, entendeu? É, como ela realmente. Nasceu lá dentro, não tinha como ela saber o que é relação de pai e mãe. Sim. Você entendeu? Então ele ensinou ela dessa forma, porque se você... é a teoria do que provoca, sei lá, o Estocolmo, né, cara? Você passa a mão e enfia a faca, tá ligado? Então aí, né, Maquiavel, dá pra você controlar qualquer pessoa assim, entendeu? Dá pra você manipular qualquer pessoa. Todos os sociopatas são assim. Todos os serial killers são assim, né? Eles são pessoas que eles convencem a gente que a gente precisa deles, ou que eles são bons, e a gente confia, eles vão lá e creu, né? Então é sim. assim que funciona. Tanto que assim, se fosse algo que seria nato da Eleven, quando ela saísse do laboratório, ela não ia precisar passar por toda aquela aventura de demorar pra se comunicar com as crianças e aprender a ser amiga deles, né? Sim. Então, na verdade, ele é um, pra mim, ele é um puta de um vilão, porque ele usou essa criança sim. mesmo pra fins do que ele quer, sim, entendeu? Não certeza, é que ela procurou ele e ele aproveitou, não. Ele criou ela pra ela ter essa dependência dele. E, cara, sim. isso é muito, sabe? Tadinha da menina, sabe? Ninguém merece isso. É, nesse assunto, inclusive, hoje eu conversei uma coisa com meu irmão e com meu pai que encaixa bastante. É tipo assim, aquela parte que você falou, que ele criou ela pra ser desse jeito. Você não sente falta de uma coisa que você nunca soube que existiu. Então se ela nunca tivesse um pai, eu acho que, sabe, se ela nunca soubesse que ela tinha um pai, ela nunca ia ter falta. Talvez nunca ia sentir um pai não, mas a falta. Cara, toda criança quer segurança de algum modo. Ela quer alguém. Ah não, sim. Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é que assim... não necessariamente a Eleven vai atrás dele porque ele se mostra pra ela como um pai, mas sim porque é o único tipo de ligação que ela tinha quando ela era pequena, durante a criação dela. É, a única ligação que eu tô falando, eu acho que ela vai atrás dele porque ela tá em busca do criador dela, porque na verdade ela agora vai ter imagem paterna do Hopper. Sim, principalmente do Hopper. Né? Então, vai fechar o ciclo, beleza. Eu acho que ela vai realmente enfrentar ele por precisar enfrentar ele mesmo, entendeu? Ou sei lá. A série vai ter que criar algum mecanismo pra colocar os dois juntos, em algum momento, né? Nem se for, sei lá, pra sobrevivência de todos eles, ela ter que esbarrar nele em algum momento, ou ele está passando por um grande perigo e precisar dela pra sobreviver. Alguma coisa assim vai ter que acontecer. Mas vai ser nesse nicho. Eu acho que não vai ser mais um nicho de ir procurando a família. Isso já foi trabalhado nessa temporada com ela e a mãe dela. É, verdade, verdade. Vocês ouviram no meio dos episódios que eles falam de uma menina russa, que é assim, meio que se referindo a Eleven, meio que uma desculpa. É o detetive loucão lá, fala isso. Sim. Essa menina russa que eles falam é que em 1964 a União Soviética começou a divulgar na mídia, nos jornais deles, na televisão, pro mundo, que eles tinham uma mulher que conseguia, que tinha poderes mentais, que ela conseguia mover objetos com a mente. Não lembro o nome, mas eu já ouvi essa história. Isso se encaixou bem no contexto. Então, eles estavam nesse contexto da Guerra Fria, e pra eles faria meio sentido. Ah, deve ter uma russa aqui perdida, né? É porque tudo era muito em volta disso. Os americanos falando que era algo russo e os russos falando que era algo americano. Tudo tinha que ser algo relacionado a isso, então faz sentido eles se basearem nesse caso. E eu já vi o vídeo, tem vídeo sim que é da União Soviética mesmo, documentos em que dá pra ver, só que muitas pessoas na época já criticavam, assim, né, que podia ser falso. Podia ter um ímã ali, mano. E no contexto de Guerra Fria, mentir não era algo muito, assim, impossível, que não acontecia, porque... Basicamente era só mentira. Ah, aqui ó, eu tenho uma faca, eu tenho aqui uma pistola. Eu tenho um canhão. Aquelas demonstrações. Eu tenho um foguete, né? Eu tenho uma menina, eu tenho o Demogorgon, sabe? Tipo, eu tenho o Cthulhu. Eu tenho o Marcio Seixas. Eu quero ir pro Maine. Não, peraí, gente. Ele só brincar, tira ele, mata ele. Sabe? Tá bom, a gente se rende. O Pericles não dá pra vencer. Tipo isso. Mas é que na verdade também o que a gente tem que entender é o que o russo, né, já que vocês estão batendo nessa tecla, é o que o russo representa ali. O russo, nesse caso, nos anos 80, para os americanos, eles são qualquer coisa muito perigosa que pode causar a extinção do mundo, entendeu? Então, é algo... Meio que assim, hoje que seria Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, né? É isso, é. Exatamente. Só que a diferença é que a gente sabe como que eles podem causar a destruição do mundo, né? Ah, eu tenho pessoas que movem facas. Enfia a faca no seu nariz. Eu tenho medo que você aperte esse botão e exploda a porra do mundo com suas armas nucleares, entendeu? Exato. Eu sei o que eu tenho que ter medo de você, entendeu? Mas lá naquela época não era assim, né? Então, assim, eles estavam explorando todos os medos possíveis. Hoje em dia, vocês falam assim, nossa, sei lá, a Coreia do Norte consegue fazer os mortos voltarem à vida. A gente vai pensar, yay! 10 anos de The Walking Dead serviu pra alguma coisa, sabe? A gente não tem mais esses medos, né? Mas lá, é claro que eles tinham. Então é qualquer coisa, sim. The Walking Dead é ruim? The Walking Dead é uma bosta agora, mas enfim. Pula. Já foi, gente. The Walking Dead era muito legal, né? Sei lá, nos 4 primeiros anos. Depois, né? Talvez o cara esteja dormindo e tá na hora de... Acorda! Matar ele. Nem deixa o cara acordar. Acorda. Não, nem acorda. Mata ele. Assim, na verdade, The Walking Dead não é ruim. Fear The Walking Dead é ruim. Entendeu? Nunca vi. Quando você pensa que uma coisa tá ruim... O spin-off é muito... Nossa senhora, boa sorte, então. Assista e tire suas próprias conclusões. Você é um homenzinho já. Você tem que lidar com suas contas e riscos. Eu, hein? Eu não, eu vou viver aqui na minha bolha. Na minha bolha de Breaking Bad e Black Mirror. Só série boa. Tá. Só série super alto astral, né? Eu estou aqui super bem, deixa eu ver como destruir a minha vida. Vou assistir um episódio de Black Mirror. Funciona. É, Black Mirror é triste. Menos San Ruperino. San Ruperino é o finalzinho feliz. E é superestimado? Bom. Eu não acho ele feliz, não, mas enfim, né? Segue a vida. Segue a vida. É, ele é feliz, tá, gente? As pessoas continuam mortas, né? Desculpa falar isso pra vocês, mas. Ai, nossa, que feliz que eu vou estar quando eu morrer e o meu Facebook mostrar fotos de eu sorrindo. Cara, eu morri. Ponto. entendeu? Se as minhas fotos do Facebook deixam as pessoas que me conheceram felizes, bom pra elas. Pra mim, eu continuo morta, sabe? E eu acho que o segredo desse episódio é justamente isso, mas enfim, né? Vida que segue. Baixou o santo e eu me veio na cabeça o seguinte. O motivo do porquê, por exemplo, o mundo invertido em alguns lugares tem umas construções mais novas e em alguns outros lugares não tem, é porque o mundo invertido ele vai se criando a partir da expansão daquelas vinhas, basicamente do vírus em geral, no nosso mundo, entendeu? Certo. Mais ou menos, certo? Então, por exemplo, o porquê do Will ter a casinha lá dele no mundo invertido é porque quando ele fez a casinha, o mundo invertido, o vírus ou as vinhas, o mundo invertido, exatamente, o mundo invertido não tinha, não estava lá ainda. Então quando o mundo invertido chegou lá, ele copiou do jeito que estava, entendeu? É mais ou menos por isso que eu acredito que a gente vê as diferenças do mundo invertido pro mundo... Não o mundo real, mas o nosso mundo, pra nossa realidade, entendeu? Na sua cabeça, então, o mundo invertido ele vai sendo criado de acordo com o avanço dos personagens que estão presos nele, é isso? Não, o mundo invertido ele avança por si só. O mundo invertido ele não é um mundo, ele é como uma realidade que ele vai se expandindo conforme você se expande dentro dele, entendeu? Então é assim... Tá, então ele não está pronto igual o nosso mundo, ele vai exatamente sendo construído. Exatamente. Tá. E você, vamos supor, você vai lá pro mundo invertido, você andou pela floresta e você voltou pro mundo real. O mundo invertido é o quanto você avançou lá dentro, entendeu? Então, por enquanto, existe a floresta. Quando você, sei lá, seja porque você andou lá dentro ou porque as vinhas e o vírus se espalhou pelo nosso mundo, pela nossa realidade, lá... que as coisas começam a ser criadas, enfim, nesse momento que as coisas começam a ser criadas. É. Mais ou menos isso que eu... É que aí a gente tem uma solução fácil pra acabar com ele, né? É só impedir que as pessoas cheguem até ele. Ah, não, será, não necessariamente. Se ele chegar no mundo invertido, teoricamente ele vai ficar limitado. Ele não vai expandir, mas ele... quer dizer, ele ainda pode expandir pelos... Por exemplo, aquelas vinhas lá que teve no... Sim. Na plantação de abóbora. E também não significa que o que já tá lá dentro não vai poder sair, por exemplo. Ai, meu Deus do céu, então não tem solução isso, moço. É. Acho que é legal. Conclusão, todo mundo vai morrer no final. Todo mundo morre. Ele acabou com a possibilidade de destruir o mal. Cara, podemos, vocês estão ansiosos pela terceira temporada? Ah, com certeza, né? Não sei. Eu tô. Sinceramente, não sei. Eu acho que sim, mas não pela história, sim pelos personagens. Porque, assim, os personagens são muito carismáticos, todos eles. Então eu quero ver a evolução deles. Mas, ao mesmo tempo, a história eu acho que teve um bom sabe, fechou direito. Sim, não teve um cliffhanger muito grande, né? É, não teve um cliffhanger, sabe, não me deixou tipo, nossa... Rick and Morty terceira agora... temporada, eu diria. Não é igual, por exemplo, a primeira temporada que acabou, o Will foi pro banheiro e vomitou aquele bicho. Falei, cara, acabou, sim, sabe, esse moleque tá ferrado, isso aí não foi nada que aconteceu com ele, o mundo vai, nossa. E a segunda temporada foi assim, tá. Então tudo bem, acabamos. Tem uma estamos a salvo, né? É, tá tudo tranquilo. Tem uma versão da escola no mundo invertido, mas não significa nada. Só significa que tem a escola lá. E tem um não bichão. Quer dizer, né? Muita coisa. Aí, né, no final aparece bichão. Daí você pensa, ah, beleza, mas tá por fechar o... Caramba, o portal tá fechado. E aí, o que vai acontecer? Nada. Vai virar? Eu não sei, não foi muito... Nossa, a história vai virar agora, sabe? Certo. Cara, esse negócio da escola, tem vários... Essa semana, né, nas últimas duas semanas, tem várias notícias de clickbait saindo sobre Stranger Things, né? Só tem isso, né, na internet, né? No mundo real da internet, só tem isso. É, triste. E aí eu vi uma notícia, assim... Fãs percebem detalhe que abrirá novas possibilidades para a terceira temporada de Stranger Things. É triste. Eu falei, gente, que loucura, o que que eu perdi, não é mesmo? E fui lá e cliquei. Aí ele me abre uma reportagem, sei lá, de umas 200 páginas falando assim, os fãs estão se surpreendendo porque não sei o que lá na os fãs. Porque ao final, na última cena, apareceu o mundo invertido e o Devorador de Mentes. Eu, que pequeno detalhe! Nossa, o Devorador de Mentes é 5 vezes o tamanho da realidade nossa, tá ligado? Eu, que pequeno detalhe, gente. Como que alguém não conseguiria ver aquele bicho lá, sabe? Como que a gente não vê aquele bicho? E eu falei, galera, tá foda pagar arroz e feijão, né? Pra quem escreve notícia na internet. Ô, gente. Criando notícia. Ô, gente. A mídia basicamente é isso, não só no mundo pop, BuzzFeed, né? Fala mesmo que é BuzzFeed isso aí, só pode, ou sensacionalista, mas basicamente a mídia é feita de clickbait e né, overrated das situações e só isso. Exatamente, cara. Cara, né, chamar de pequeno detalhe, a pessoa não sabe o que é adjetivo, né? Que é isso, né? Chamar o Devorador de Mentes de pequeno detalhe? Pequeno ele não tem nada. É, exato, foi isso que me incomodou, aquele pequeno, porque eu imaginei, sei lá, nossa, né, vai ver que, não sei, caiu uma moeda, sabe, não, eu imaginei alguma coisa pequena de verdade, não, é o Devorador de Mentes. Se você ligar as letras no letreiro que estão em vermelho, você vê uma frase que fala sobre um personagem secundário, que ele provavelmente vai ser importante na terceira temporada, aí é um pequeno detalhe. Agora, a cena final da temporada com um bicho que pega a tela inteira... Não tem como ser um pequeno detalhe. Exato. É a tela inteira, cara. O que você tá assistindo? Você tá assistindo num iPad, num, sei lá, no Tamagotchi, o negócio? Na calculadora. Pequeno, é a tela do detalhe, seu celular assistindo Netflix, entendeu? Não, vai assistir na televisão, né? Vai assistir no notebook, sabe? Mas enfim, eu não sei se eu estou animada pra terceira temporada, né? Porque eu estou bastante chateada ainda com os criadores de The Strange Things. Porque eles fizeram Dustin chorar. Eu fiquei muito triste com aquilo. Vocês não têm ideia. Eu chamei eles de aparvalhados a semana toda. E só de lembrar disso, eu fico triste de novo, cara. Não aparvalhados. Mas eles queriam uma cena entre a Nancy e o Dustin. Os produtores falaram isso. E foi o melhor jeito de acontecer, porque ele ficou isolado. Foi bacana, foi bacana. Foi bacana, foi bacana. Não, eu entendo porque eu achei assim nobre da parte dela o que ela fez, mas cara, que tô, sabe? Mesmo porque, assim, eu entendo também que é algo natural do universo masculino, né, a rejeição, né? Assim, as mulheres se acostumam aos caras chegarem na gente pra gente poder falar não, mas assim, pra poder falar não, alguém tem que chegar. E pra cada não que eu falo, uns 4 ou 5 não já foram ouvidos. Eu consigo entender isso, né? Só que, cara, é o Dustin, sabe? Não precisava fazer isso com o menino, sabe? Não precisava. E detalhe, que boca suja que ele tá nessa temporada. Sim. Meu, son of a bitch. Não, eu vi que as próprias crianças, eles pediram pros diretores se eles podiam falar mais palavrões. Mas assim, é que eu acho que é um pouco inocente demais você achar que uma criança de 14 anos não fala tudo isso. Porque eu, nossa senhora. Eu sei que fala, né? Mas pô. É triste o negócio. Eu sei que fala, mas gente, é muita boca suja de um ano pro outro. Mesmo porque assim, eu esperava essa boca suja do Mike, né? Porque inclusive assim, fofoca de... Ai, já até sei o que você vai falar. Já sei também. Fofoca de bastidores, né? Como ele fez. Rich a coisa? O Rich. Isso, na coisa, o personagem dele fala muito palavrão. Sim, né? E ele voltou e bem boca ele suja, voltou, né? Isso, aí os criadores falaram, gente, o ator, que eu não me lembro o nome, Finn, né? O Finn voltou e assim, ele tava super boca suja e começou a interferir na vida de todo mundo e a criançada começou a falar palavrão, mas assim, foi a culpa do It, a gente não tem nada a ver com isso. E o Mike não fala palavrão, quem fala palavrão são os outros. E eu, caraca, o que tá acontecendo? Eu tava esperando o Mike falar palavrão, entendeu? Não os outros. E o Dustin, quase que eu peguei aquela boca dele e enchi de pudim. Falei, menino, controle-se. Ela realmente gostou do Dustin, já vi. Eu gosto do Dustin, gente. Eu me identifico com ele. Ele é fofo. Ele faz... Como que eu resisto aquilo? É engraçado. Vamos combinar de ninguém imitar o Dustin, que ele tá ficando bem. Ah, a minha imitação tá boa, qual foi? Ó, agora a teoria da conspiração aqui, detalhe importante que ninguém percebeu. Que horas que o Hopper... Que não é o Devorador que não de Mentes. É. Que horas que o Hopper chega e que ela fica falando? 7:15 5:15 5:15 5:30 Ah, sim, sim. Não é isso que eu falo. Dá 11. Ó. Tá, é igual aos 353. Ó. Mais o Mike somando também. Não, uma coisa 11. Que eu reparei é que 5:15 era o número da casa da mãe dela. Nossa, não sei essa isso. Eu não vi. Mas é 515 era o nome da casa da mãe dela. A Ainda bem que não era 4h20 que ele chegava. Desculpa, gente, eu precisei botar pra fora. Você pode tirar isso. Fica à vontade. Não, sabe qual? Você falou porque... foi mal. Isso foi uma das poucas, assim... Não referência, eu não sei, referência, talvez, que eu peguei na série, nessa temporada. Não, não de referência, mas detalhezinho, sabe? Ah, é, foi um dos poucos. É, o povo nos Estados Unidos não trabalha, né? Ele chega no trabalho, sei lá, tipo, 11 horas da manhã e 5h15 e quer que o cara esteja em casa. Como, né? Sabe, tipo, é, pois trabalha. É. O cara mora manhãs, no meio da floresta, deve demorar 5 horas pra chegar para trabalho. É, café e contemplação. Sim. Exatamente, aí. É, nome de podcast. Ai, que inveja. Né? Café e contemplação, um bom podcast, cara. Uhum. Jogamos verde, fica no ar. Quem pegar, pegou. Domênica, conta aí pra gente um pouco do seu podcast. Pois muito bem, eu faço parte do Perdidos na Estante, que é um podcast de literatura que faz parte do portal Leitor Cabuloso. É um podcast que, na verdade, é desenvolvido a partir do Cabuloso Cast, que era o nosso podcast principal, mas o Cabuloso acabou esse ano, então nós criamos o Perdidos, né? Eu já estive aqui no Davecast, porque o João escreveu o podcast no Podosfera Unida, então eu invadi a casa aqui com o Nelson e a Carol. E a outra guria, do qual eu não me lembro o nome, Carol, obrigada. São muitas pessoas, gente. Beijo, Carol. Aquela eu não guria. Lembrava do nome, mas eu lembro... Aquela guria, ela é aquela fofinha demais, aquela menina, cara. Ela é do Alias, né? Que é com a Fabiana Murray. Ela é uma fofa, Carol. O Nelson também é muito gente boa. Não bate muito bem do Spino, mas ele é legal. Tomou bronquinho. É, ele dá umas escapadas de marcha, mas tá tudo bem, né? A podosfera tá aí pra isso mesmo. E então eu já tive por aqui. Tive o prazer de hostear a conversa, foi super bacana. E com toda certeza foi por causa daquela gravação que eu recebi o convite hoje pra estar gravando com vocês sobre Stranger Things. Então foi muito divertido estar aqui hoje também. E aí é isso, gente. Eu convido vocês para conhecerem o Perdidos na Estante, que fica no leitorcabuloso.com.br. Dá pra vocês assinarem também o feed. Pode procurar tanto por Perdidos na Estante quanto por Cabuloso Cast, tudo junto, que tá, né, no mesmo feed. E aproveitando... Eu gostaria de fazer um convite para todas as meninas que estão ouvindo. Ah, o podcast ouvindo, é delas? Todas as meninas... Sim, exatamente, o podcast é delas. Convidar todas as meninas que estiverem ouvindo e convidar vocês, meninos, a me ajudarem nessa empreitada de convidar as meninas que vocês conhecem. E aqui vale reforçar que, assim, a gente procura mulheres de todas as classes sociais e todas as idades. E, por favor, eu quero muito que mulheres cis e mulheres transgêneras, sabe, venham gravar pro podcast delas, que é um outro podcast, mas que ele é um pouquinho diferente do modelo que a gente faz aqui. Diferente por quê? O podcast delas, ele tem um feed, tem um site, e nesses episódios não existe uma equipe fixa. Então, a gente cede o espaço, a gente cede a divulgação, a gente paga o servidor... E vocês mandam... Eu quero, onde que eu me inscrevo? Mude de sexo primeiro. Tá bom, já. Eu posso participar? Eu posso participar? Porque desceu pra mim, né? O Gabriel é gay, olha a foto dele. É, o Gabriel, eu não sei. Oh. O Gabriel, depois que desceu pra ele, talvez eu consiga um espaço. Fala, Gabriel. Sabe? Posso tentar. O Gabriel, talvez eu tenha que abrir aqui uma chance, porque eu não posso questionar. Mas enfim... Mas falando sério, a única regra que a gente tem lá no podcast é delas, é que só as mulheres que gravam os episódios, então a voz é só delas. Mas os meninos, eles, a gente sempre pede ajuda, né, pra divulgação, pra convite, se quem quiser, ah, eu gosto de editar, eu tô com tempo livre, eu tenho disponível. Uhum. Pô, sejam bem-vindos e ajude, porque o nosso objetivo é proporcionar acesso pra essas mulheres fazerem podcast, chegarem na mídia e terem um espaço garantido também lá. E aproveitando, já quero chamar vocês três, porque em março a gente vai fazer a segunda edição do podcast delas, aberto para todo mundo. E aí como é que funciona? Todos os podcasts são convidados a participar, e aí muda um pouco. Então vamos supor, se o Davecast quiser se inscrever, vocês gravam um episódio e chamam uma menina para participar. É só isso, entendeu? Olha lá. E utiliza a marca, utiliza a hashtag e a gente dá uma força, né? Pra transformar aí a podosfera, o podcast, em uma mídia mais acessível pra todo mundo. E aí isso rola em março. O primeiro ano foi, não sei se vocês já conheciam, se vocês já acompanharam, mas o primeiro ano foi bem positivo, a gente teve mais de 60 podcasts participando. Caraca! Né? Então, foi bem, surgiu uma ideia assim, né, e a gente jogou e deu super certo. Daí surgiu o feed próprio, que é uma forma da gente manter, né, aí particularmente sou eu e o Basso que cuidamos disso, então... Porque o projeto é nosso, aí a gente que paga tudo e tudo mais, mas aí em março é uma coisa aberta que a gente convida todo mundo, que é uma coisa realmente pra galera se motivar e valorizar o movimento e as mulheres e o podcast e o que a gente gosta de fazer e etc e tal. Então é isso, ouçam o podcast delas e ouçam o Perdidos na Estante, e lá eu juro que eu falo menos nos dois. No podcast delas é porque eu não participo tanto, e no Perdidos é porque eu hosteio e aí eu sou obrigada a deixar os outros falarem. Mas é isso, meninos, obrigada pelo convite, de verdade, acho que o papo foi super bacana. E mídias sociais, se alguém quiser me achar por lá, Facebook Domênica Mendes, Twitter e Instagram é @Domênica_Mendes. Tô sempre por lá, sintam-se à vontade, e precisando, tamo aí. Domênica, diz aí pra gente, de 0 a 5 estrelas, qual, que nota você dá pro Stranger Things 2? Eu acho que eu vou de... Eu vou de 4, porque fizeram Dustin chorar. Ah, tadinho. E aí, eu não consigo perdoar justo, isso. Justo, justo, justo. E assim, apesar dos novos personagens serem muito fascinantes, como eu disse, né, eu acho que ficou um pouco aberto... E a real é que, assim, funciona porque a fórmula é boa. Mas não é porque a fórmula é boa que eu quero ela sempre igual. Uhum. A gente pode mudar a fórmula também, né? Eu gosto muito de, sei lá, café, mas não é por causa disso que eu tomo a mesma marca de café há 40 anos. Oh. Mentira que eu nem tenho 40 anos, ainda bem que eu não faço isso, não é mesmo? Mas enfim. Eu não tomo café há 40 anos. Passadas, Chico Xavier, não sei, enfim, exato. A gente pode experimentar um café novo de vez em quando, não é mesmo? E aí a lógica é essa, né? Então, eu vou esperar a terceira temporada, infelizmente, provavelmente 2 anos, né? Então, sejamos Será? Pacientes. Parece que sim, parece que só sai em 2019. Ah. Inclusive, os criadores disseram que eles vão ter que colocar mais um salto temporal, né? Da segunda pra terceira, porque as crianças estão naquela fase de estica, sim. Né? Sim, que é quando a gente, isso que eu ia falar. Pum, né? Putz, tem que aproveitar pra gravar logo, porque, cara, criança na puberdade, 10 centímetros por dia. Exatamente, dorme criança e acorda, né, adulto, né? Mais ou menos isso que acontece, né? E aí eles falaram que eles vão ter que dar esse salto temporal, tanto que da primeira pra segunda já deu, né? Deu salto de 1 ano, justamente por causa da diferença de tamanho deles. Só uma coisa. Então vamos ver. É, baixou o santo de novo. Meu pai. Já pode pedir música Mike... Fantástico 3. Esse santo parece. O Mike vai ter bigodinho, elevador. Cara. O Mike vai Nossa, ter bigodinho. Nossa! Que... Tá bom. Não, cara. Mike de bigodinho não dá. Eu aposto. Vai ter bigodinho de pedreiro. Eu não consigo lidar com essa informação. Eu não tenho mais. Ele vai virar um fã de Eu tô Queens. Tô formando imagem. Ele vai virar um fanático por Queens e vai querer ter bigode. Exato, exato. Muito bom. Isso aí, pode anotar. Manda no Reddit que é nóis. Vai, né? De 0 a 5 estrelas. Eu dou 4,5. Por causa que eu acho que o Steve não teve uma explicação muito boa por que ele se separou da Nancy. E a questão da troca de ambiente, que eu não curti muito da cidade. Uhum. Oh, 4,5 pra tudo isso, cara. Né? O Wagner não gostou. Ele falou tanto... Eleven Punk. Bitchin. É que é muito boa a série. Bitchin. Dá pra superar tudo. A série é boa, a série é boa, a série é boa. Gabriel Botuverá, quer dizer, Gabriel Bocalete Botuverá. Oba. O único torcedor da Portuguesa que existe em São Paulo. Que é isso, cara? É, aqui não tem muito o que fazer, né? Você corta a cana, torce pra Portuguesa e dorme. Pelo menos não é Bragantino, tá bom. De 0 a 5... Cara... O quê? Não. Então, não, eu vou manter no clássico, porque Stranger Things é um clássico, então eu vou dar 4 cirilos, minha nota não é em estrelas, é em cirilos. Eu poderia dar uma nota maior, porque eu gosto bastante de clichê, mas como teve, como o Bob morreu, Eu gostei muito do Bob. É, eu vou ter que dar 4, cara. Não tem como. Au. Dustin chorou, Bob morreu. Não. Aí vocês, sabe, me complica demais. 4 mesmo. Cirilos. Então, esse foi o Davecast. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Não sei porquê. Mas caso você tenha ouvido, acesse todas as redes sociais, os links externos. Você vai ver aí embaixo no post do blog. Vai estar os links da Domênica, do podcast delas. E muito obrigado. Adeus. Valeu. Spaziba. Adeus. Nossa, que forte. Adeus. Que dramático. Exato, é dramático. Chama ela de República Dominicana.